Vamos lá! Atenção, atenção, Kranzebeck! Ao top de 4 já vai! Já, já, já, já vai! Essa loja online que não entrega meus jogos já faz mais de 2 meses e já era pra chegar. Olho pro meu console e só enxergo solidão. Correios estão em greve e eu tô aqui tristão. Eu só quero meu jogo em minhas mãos. Tê-lo aqui perto de mim pra começar um save meu. E que seu gameplay não tenha fim, nem que falte luz enquanto eu jogar. E leve embora meu progresso. Não vou ligar se não deu pra salvar. Isso não me faz mal, eu vou até o final. Nem que falte luz enquanto eu jogar. Me leve embora meu progresso. Nem que falte luz enquanto eu jogar. Gosto de jogos e diversão. Mais uma vez, o Baixo Frente Soco para dar prosseguimento ou procedimento. Foda-se, para continuar com os nossos programas sobre os videogames da sexta geração de consoles. E desta vez, vamos falar do primeiro deles, o Dreamcast da SEGA. Eu sou o Ilapso e para me ajudar aqui na condução dessa putaria estão hoje o Daigo. Que setembro é o mês do amor e se você vai falar de videogames legais, tem que ser em setembro. Ursos! Run to the hills! Nossa, desmunheca mesmo, filha, desmunheca, né? Ah, foda essa garganta toda fudida aqui, não dá pra fazer nada. Não, Iron foi foda, Metallica foi foda, Rock in Rio na veia e vamos pro Black Sabbath, porra. Tranquilo que o Mamute gravou o programa da semana passada, rouco também. Pior do que tu ainda. Não, Iron! Aí galera, hoje tô aqui feliz pra falar do videogame mais épico, mítico e guerreiro da face da terra, aquele que a cada lançamento fazia os fãs vibrar de alegria e no final da luta, mesmo derrotado, saiu em pé de cabeça erguida, aplaudido e abraçado pelos fãs. É nóis, é Dreamcast, porra! Sabe o tema do Rock Balboa aí, do sexto filme? Exato! E mais uma das viúvas da SEGA, o Carecucho! É, eu sou viúva, mas eu nunca gozei pro Dreamcast. Pessoas de bom senso nunca o fizeram. Nessa semana vamos falar desse console que marcou a última tentativa da SEGA no mundo dos consoles, que foi um marco, por que não dizer, na história dessa empresa que nos presenteou com tantos momentos felizes e que hoje deixa muitas viúvas por aí e que deixa o Leonão muito triste. Afinal, eles devem ter tido um Dreamcast pra gozar, mas vamos falar sobre isso depois dos e-mails. E-mails! Ai, gozei no meu Dreamcast! Você derramou café com leite no videogame? Tem um cheiro de queijo aqui dentro! Que você derramou isso? Se já conhecer ele, se chama de Jesus. Ele não abriu, tinha mastigado uma coisa lá dentro, Leonão! Tinha coisa lá, Leonão! O que você fez? O cara do atendimento riu de mim! Sabe que porra! O que você fez, Leonão? Mãe, eu gozei no Dreamcast, cara. Cara, e o pior é que a mãe dele ainda sai contando pra todo mundo da família. Ah, ele já é hominho! Puta, que historinha desgracenta. Porra, velho, o cara confiou no pai dele, velho. E o pai dele traiu ele. Isso não existe. Isso é... Claro que existe. Isso é pai claro que existe. Assim não, com o não, ser humano isso, evolui isso, e isso se é aprende. Um pai que quando tivesse doente eu ia abandonar na cama, velho. Olha só onde as pessoas. Cara, claro que existe. Isso é pai e filho. Porra. Saigo. É óbvio que existe. Tá, solta a Legião Urbana então aí. É, não, meu pai me abandonou quando eu tinha um ano, né? Não vou acreditar que o pai atrairia o filho com a sua gozada no Dreamcast. Faz todo sentido, na verdade. Porra. Verdade, o pai dele tava preparando ele pra vida, cara. Se não ensinando pra ele como é que a vida era filha da puta e nunca confiar em ninguém, meu irmão. Isso aí mesmo, isso mesmo. E nunca gozar. Isso aí eu já concordo. Em aparelhos sensíveis, não goze disso. Ainda mais que ele acertou bem na lente do troço. Como é que pode? Ah, e essa história também é tão calor, né, cara? Que qualquer álcool isopropílico ali, um hipocontato, ia tirar essa porra ali na hora, né? Eu ouvi a voz da experiência. E aí, hein? Porra, se fosse se a internet desses 10 anos antes, a gente ia ter lido a história do Gabriel, o menino que gozou do seu Mega Drive. No Mega CD, né? Tá certo. Enfim, eu não sei, cara. Antes de você começar a ler, deixa claro que esse moleque tem 15 anos hoje. Não, agora tá. Tem 17 já. 17, beleza. Entendi. Pra deixar não, claro mas, isso. Ah, mas. Enfim. É. Eu não sei. É. Agora eu tô meio. Mais ou menos. Saci de patinete e minha nada mole vida. Muito bom, começou bem. Ouvindo novamente o podcast em que comentaram sobre a minha volta, eu notei que a Rebeca pediu para que eu mandasse mais histórias sobre o que aconteceu comigo durante meu retiro espiritual e durante minha curta vida de 17 anos, fui pisado e usado pelas mulheres a quem entreguei meu coração. Se os senhores toparem, leiam isso, se não apenas ignorem este e-mail, mas uma coisa eu garanto, tenho histórias suficientes para mais de uma temporada. Acho que não poderia deixar de iniciar isso com a história que me fez mandar um e-mail a ser consolado pelo Mestre Lapso em sua época de Siririca Hero. A dita cuja foi minha namorada por 3 semanas, a primeira e única. Porém, muito antes eu já havia gostado muito dela. E o pior, ela sempre soube e sempre deixou claro que gostava de mim. Mas sempre. Sempre enfatizou que não ficaria comigo e muito menos na poraria. Eu tentei mais de uma vez e em mais de uma festa não deu. E mesmo assim, nas férias do ano de 2008, todas as noites depois do Lost... Todas as noites, depois do Lost, antes de dormir, eu fechava meus olhos e tentava lembrar do rosto dela para que nunca esquecesse. Depois do Lost. Por que depois do Lost? Pra que alguém para pensar na questão depois do Lost? Depois do Lost. Vamos gravar. Ah, eu não tinha o que pensar, acabou o Lost. Tá bom. Com a chegada do ano de 2009, minha prima veio estudar na escola. E aí eu toquei o foda-se pra ela. Cansei de ser palhaço e junto com a minha prima, um amigo meu de caráter e moral questionáveis, me apresentaram e me, abre aspas, armaram, fecha aspas, com algumas garotas. E posso dizer que por um tempo ela não fez falta em minha vida. Nem depois do Lost. 2009 acho que tinha acabado, tava acabando. Tinha acabado. Pô, não tinha House, uma merda, etc. Tava ruim temporada. Temporada ruim. Deixa papá, algo que só foi agravado no ano de 2010, porque repeti de ano, 2009, sétima série, oitavo ano, mas continuei estudando na mesma escola. Só que de tarde, na tarde só existiam 2 garotos, não horríveis, eu e um outro que apareceu no vídeo cantando comigo. Que vídeo? Não sei, cara. Deve ter, sei lá, no... Tá no Twitter. YouTube? Tá no Twitter dele. É, foi um ano foda. Nunca peguei tantas garotas num ano só. Caralho, aí, o comedor da Bahia. 2010, ou seja, ele tinha 14 anos. 14 anos, olha só. Isso porque eu tinha uma amiga que era conhecida e fazia os esquemas. Algumas barangas entraram nessa lista, mas nada apavorante. Até na Matrix há falhas. Amiga que era conhecida. Amiga que eu não tenho amiga aí que eu não conheço. Mas amigo que eu não conheço. Tem, pessoalmente, né? Tem esses esquemas. Olha aí, ó. É, e foi no fim do ano que a desgraça decidiu voltar a conversar comigo pelo MSN. Quem? A Lost. Ah, que ele pensava depois do... Quem ele pensava nela quando? Depois do Game of Thrones. Aqui, ó. Conversamos e conversamos, e para minha surpresa, ela havia feito com o filho da... Ela havia feito com o filho da puta que se tornou meu maior inimigo. Durante o ano de 2010. Ele havia feito com o filho da puta que se tornou meu maior inimigo durante o ano de 2010, o que não havia feito comigo durante um ano. Beijou ele, né? Deve ser, né, cara? É. E ainda mais surpreendente, foi ela dizer que ainda gostava de mim e me chamou pra ir no shopping. Sim, caras. É, ela que tomou a iniciativa. Tá muito Marcelinha essa porra, né? Continua, prossiga. Ah. Tá chegando a melhor parte. Eu aceitei, cara. Ficamos em todos os departamentos, cara, de todas as lojas grandes. Ficamos em todos os departamentos. O nome do cara era aí pra loja. Ficamos em todos os departamentos. Mano, você tá de parabéns. Parabéns, campeão, cara. É tipo aí, setor de limpeza no Carrefour. Peguei no setor de limpeza. Setor de farináceos. Faria. Central de atendimento. Peguei a garota. Depois do lanche. Não era Lost, cara, Lost tinha acabado. A gente tinha acabado, né? Game of Thrones. Tarará. É, óbvio que todos os departamentos. Pois o cinema estava em reforma. Pô, tem cinema lá. Tem um shopping só, né? Olha aí, para tudo. Eu deixei a boca dela roxa! É isso aí! Exclamação! Isso se repetiu durante duas semanas, as duas semanas mais felizes da minha vida! Peraí. O cinema ainda tava em reforma. 2010, Inception, né? Não, duas Inception. Duas semanas no shopping lá, todo mundo das lojas já conhecia. Já conhecia, né? Ó, o casal ali, ó. Ô, oh, já se pegaram. Vou abrir essa linha pra vocês pegarem lá dentro. É, isso se repetiu durante as duas semanas mais felizes da minha vida. E logo depois, antes do Natal, ela me deu a notícia: eu não te amo mais. Triste história, né, cara? Olha como termina. Palavras dela. Eu não sabia se ficava feliz por saber que tal pessoa, além de minha mãe, tinha esse sentimento por mim. Vai não, dar cara. Meia hora de cu, seu não. Filho da puta. Não, cara. Fez sua avó, velho. Fez sua avó. Sempre tem a vozinha. Ou se ficava totalmente desolado. Foram férias tristes e alguns meses depois disso, já em 2011, eu descobri o baixo feito soco. Surpreendentemente, por um post que a Babs fez no Girls of War sobre a participação dela no episódio 31, do Survival Horror. E em junho, depois de dois problemas que tive no ano passado... Cara, isso foi tudo antes de conhecer a gente. Isso, cara. Exatamente. 2010, quando é que começou o baixo feito soco? 2010, junho de 2010. Ele foi conhecer lá pra 2011. Começo de 2011 ele conheceu. E em junho, depois... Ficou, tipo, um ano deprimido. A timeline do cara tá zoada, velho. Eu não sei porque ele tá contando essa história. No final das contas, o que a gente queria saber, o que aconteceu com ele... No período que ele conheceu o site, aí ficou famoso, virou mascote da galera, todo mundo gostava aí do moleque. Aí ficou um ano fora. Aí ele sumiu um ano. A gente quer saber... Que eles queriam. Era o que eu queria. A gente quer saber o que aconteceu nesse ano, não o que aconteceu antes. Não, só tem... vai chegar lá. Não, só tem mais um parágrafo. Não, mas ele teve um ano de broia, perdeu o direito. Só tem mais um parágrafo agora. Essa menina deve ter voltado. Só voltou, né? Só que o Lost acabou já. O Lost acabou, então. Aí tava vendo o quê? Já tá Game of Thrones, essa porra. Lá, adorava. É, já tá passando Breaking Bad, essa porra. Em junho, depois de mais dois problemas que tive no ano passado, levei um toco dela. Porra, de novo? De novo. Não, eu não tô entendendo, mas... Não, agora ele tá falando que levou um toco da menina que ele pegava em todos os departamentos do shopping. Então, eu falei que ele voltou com ela. Caralho, é... Aí ele ficou um ano fora por causa... Vamos recapitular, beleza? Vamos recapitular desse ponto. Recapitular, 96, o moleque nasceu. Não, se eu voltar tanto. Ó... Ele era apaixonado pela menina, só que a menina não queria pegar ele. Não, não quer ficar com ele. Aí ele teve uma época de despirocou tudo. Total. Aí pegou todo mundo. Pegou todo mundo. Pegou tudo. Pegou a Bahia. Pegou Cláudia tudo. Leite, Ivete Sangalo. Esse cara aí pegou. Nesse meio tempo, a menina voltou e queria pegar ele. Mas voltou assim, tipo... Do nada, não explicou. Tá, não deve ter muita gente. Vamos ver a população de Itabuna. Vamos ver. Itabuna, Bahia. Vamos ver aqui. Tô aqui já. Já tá aí, olha aí. Itabuna, vai procurar. Isso que é bom, tá vendo? As múltiplas. Aqui. Tomotoko, bababá, não sei o quê, durante todo o ano de 2012. Levou um toco dela. Um toco. Durante todo o ano de 2012. Coleciona. Aí abriu parêntese. Que eu fiquei arrasado por consequência de outras decepções que no fim foram causadas todas por ela. Aí já foi pro 2013. Já chegamos. contextualizando, como a gente tá em Nova York, eu vou ler Itabuna em inglês, cara. Itabuna is a city in Bahia, Brazil. Located around, aí tem uns dados lá. It's the sixth city in Bahia after Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Juazeiro, Andy e Ilhéus. In size of population, with an estimative of 209,000 inhabitants. Em 2006. Ou seja, a gente tem 209 mil baianos. Ou seja, parabéns, Itabuna não tem nem segundo turno, que tem 250 mil eleitores. Tem, não tem nem segundo população. Itabuna, Bicicleta, se separated from Ilhéus em 1910, vocês sabiam disso? Era de Ilhéus, essa porra? Era de Ilhéus. Porra, então vamos comemorar aí 103 anos de independência. De independência. De emancipação. De 2013, ela foi super solista. Sempre falando comigo, me abraçando e me dando beijos no pescoço. Eu decidi chegar nela na festa de São João. Aí, ó, Nordeste. Estereotipo no geral, cara. Estereotipo, né, cara? Eu também tô, mas ele tá contando. Ele tá pedindo, pô. Eu não posso fazer nada. Ah, filha da puta. Criei coragem e fui com todos os meus amigos e colegas me olhando. Fui falar com ela, chamá-la pra dançar e quis saber sair comigo e o que eu ouvi. Desculpa, mas não, não, não, não. Assim mesmo? Não, não, não, não. É, não, tipo... Não, não, não. Não, não, não, não, não. Não, não, não, não. Não, não, não, não. Tá rolando forró lá. É. Não, não, não, não, não, não, não, não. Agora me diz, Lapso. O que que essa vaca quer de mim? Ah. Me diz, pelo amor de Deus. Você é rico? Você tem dinheiro? Tem 17 anos, ainda não tem. Ele tem um patinete, né? Tem um patinete? Tem um patinete e ele tá no Google Maps. Duas pessoas? Cabe duas pessoas no patinete? Cabe, espremendo, cabe três, né? Pode ter. Olha, meu querido amigo, eu acho que você tem que mandar essa filha da puta tomar no meio do olho desse cu. Uma palavra da meia hora de cu. É, desse cu adolescente pode, dela. Pode falar a palavra pronto, vocês estão gravando? Pode fazer o que você quiser. Ah, pode... É, casa da mãe Joana. Eu seguro que é menor de idade mesmo, ninguém vai provar de tudo. Ele é, né? Ele é. Mas a outra é uma filha da puta mesmo, pô. Pode tá mentindo também, né? Não sei. Eu confio. Mas espera, você é trouxa pra caralho, hein? Tá sendo trouxa, puta, cara. Puta que pariu, para com isso, cara. É. Oh, é virgem ainda. Se for virgem, come outra aí que resolve. Não, mas ele erra beijinho no pescoço, não fala com ela. É grande merda, cara, beijo no pescoço. Na hora que ele quer chegar na mulher pra pegar a mulher não quer. O beijo no pescoço aí é um detalhe. Uma filha da puta. Você tem 209 mil em Itabuna? Qual é a distância de Itabuna pra Salvador? Trivela, né? Asa de Águia. Rola todo ano. E tem no final do ano. Fechou no final do ano. Final do ano tem trivela de Águia em Porto Seguro. O que é? 100 quilômetros? Ah, de distância eu não sei. É uns R$200 pra entrar. A gente faz uma vaquinha lá no site. Faz um tweet beneficente. Leve o Saci para... Como é que é o nome daquela? Crowdfunding. Crowdfunding. Kickstarter. Fazer um Kickstarter. Levar o Saci pro Trivela do lado de Águia. Kickstarter, que a gente tá começando. Sexual do cara. A gente pode fazer, que tá nos Estados Unidos, dá pra fazer. Fazer um Kickstarter no pré-sexual. Quanto é que a gente precisa? 10 reais, né? Qual, velho? Você deve ter um dinheiro. R$10 dá, né? Itabuna, né? Tem um vintão lá. Deve ter uma... Deve ter uma luz vermelha lá, né? Acho que desconto é puta de luxo lá. R$10 é puta de luxo, né? Dá pra fazer. Vamos fazer um Kickstarter. Kickstarter... The Sassy Sexual Life. Vou abrir agora essa porra. Com R$200 dá, não? Dá, né? Porque com R$200 a gente compra a camisa da Tommy Hilfiger pra ele. Aí, ó. A gente compra aqui e leva pra ele. Aí, ó. A gente compra a camisa aqui e leva pra ele. Deve ser tamanho M, né, moleque? Novo ainda, pequeno. 7 anos, se usar G, esquece, Joca. É. Aí, com R$10 a gente compra o gel pro cabelo pra ele. Fechou. Com mais R$10 corta o cabelo dele. Gel de abacaxi. É porque Bahia é quase Minas, né? Então abacaxi é uma coisa importante. Né? Fechou. Acesse então kickstarter.com/sassisexualife. Cara, agora a minha dúvida é: será que ele tá pensando na Rebeca todo dia quando acabar o Cara, a Rebeca tem. A não, Rebeca tem. Tá em recesso o Game of Thrones. Eu sei, cara, mas ele é apaixonado, ele é apaixonado por essa mulher. Ele pode estar vendo alguma reprise de alguma outra coisa. Ele tá vendo The OC lá, os melhores SBT. Mas a questão é o seguinte, esquece a Rebeca que ela tem idade pra ser sua tia. Na verdade não, né? Mas ela tem um sobrinho da tua idade. Então deixa eu falar. Chama de velha que tem uns 40 não, anos. Não, ela tem a nossa idade, mas é... 40 anos. É porque ela tem um irmão mais velho que tem um filho já. Ah, e o filho tem a idade dele. É verdade. Ela tem um sobrinho de 15 anos. Então esquece ela. Esquece ela. Cara, você tá assustando a menina, para, beleza? É, cara, vai brincar de polícia ladrão. Não tá assustando ela, não, ela tá tranquilona lá. Tá lá em Brasília, pô. Tá longe pra caralho. Tá longe pra caralho. Longe não, né? É, aí ele pega esses 200 reais do Kickstarter e vai pra Brasília. Não dá. De ônibus dá. De ônibus dá. Não, mas a gente vai fornecer o... Ele vai ter dinheiro. Tá maluco, vou dar 200 reais na mão de um moleque de 17 anos? Vai gastar tudo. Pô, ainda não? É. Fala 200 reais, Lini. Você lembra quando você era pobre? Lembro. Eu lembro quando eu dava no Savoy e não em Manhattan. Ah, olha ali, ó. Olha a janela aqui, ó. Aqui, ó. Olha a janela, ó. Ah, Homem-Aranha! Ah, que maravilha! Oh, puta que me pariu. É, aqui, lá, pelo amor de Deus. Eu acho que você tem que mandar lá tomar no cu e parar de dar confiança, porra. Se você passar a ignorar essa garota, ela vai atrás de você. Sim. Ou não vai também, mas se não for, foda-se. Mas na história dele, ela foi atrás dele, cara. Mas se ela for atrás dele, próxima vez, tem que ser pragmático. Tem que ser pragmático. Vai ter ripa na chulipa? Tem que ser pragmático. Tem que ser prático. Prático. Vai. Cara, você tem que fazer assim: vai, come e sai fora, dá uma bica. É, ou vai dar ou não vai dar, pô. Vai fazer 18 anos já, vai ficar nesse dá ou não dá até quando, pô? Não tá namorando nem nada? Para com essas porra de videogame e vai comer a menina. É, para de jogar videogame. É o maior atraso de vida essa porra. Só continua ouvindo o podcast. Isso. Vai dar um dinheiro. Loja videogame é o maior atraso de vida. Viu a gente hoje na loja da Nintendo lá? Aí, pô. Aí, depois ele mandou um outro, ó. Pessoal, eu só queria fazer um jabazinho de um site que eu tô escrevendo como colaborador. Não do site em si, mas dois textos que eu escrevi. Então, não sei, né? É review do Resident Evil Zero. É bom esse jogo? É... Ele não mandou, né? Ele não mandou o site. Parabéns, cara. Parabéns, Cici. Tá aqui no Google, review Resident Evil Zero. Review Resident Evil Zero. Porra, parabéns, Cici. Parabéns. E o outro é um artigo sobre a popularização das franquias no mundo dos jogos. Beleza? Assim que eu escrever... Ah, ele não escreveu! Ele não escreveu ainda! Entendi. Ah, então não tem site. Tá. Então não tem jabá, porra. Essa, que jabá é esse? Essa gazela do satanás. Eu tô bem arrumado. Puta que pariu. Ah, tá bom então, vai. Calma aí. Lápis. Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro, cara. Eu tenho 200 dólares e o meu saldo no PayPal, que não serve pra nada, né? Porque ninguém aceita. Isso é pro eBay, mas o eBay não é comida. E o saldo do eBay, sabe o que eu posso fazer? Enfiar no cu, porque acabou o espaço da mala. Não cabe nada. Já passou no peso, sabe? Caralho, eu tô fodido essa porra, cara. Foda-se, chega. É, filho da puta. Ah, ele só conheceu o Brad Fixou porque ele viu a Debs, é o nome? Não, é, mas é porque essa menina escreve no Girls of War. Ah, que é outro site. É outro site, já. E é bonitinha. Gatinha. Ah, tá. Gatinha. Você tava procurando gatinha. Lá, viu? Você tava. Pô, um site com 5 garotas que escrevem sobre videogame. Tava sacou? Tava. Eram 5 garotas, é. Opa, tá decidido agora, né? É por isso que tem esses sites com garotas. É jogo fácil, né? Acho que tem que arrumar umas 5 garotas assim também pra fazer um site, porque dá audiência, né? Dá audiência. É por isso que não dá dinheiro, baixo do seu. Por isso que não dá dinheiro. O cara abre lá e vê o tetinho do menino de fora. Diversão na vez! Do Sega Saturno, que tomou um chablau do PlayStation. É mentira? Não é mentira, né? Eu não diria que é mentira, não. Apesar de ter ficado bem equilibrado. Todo mundo tomou um chablau do PlayStation. É. Pra ser sincero. É porque o Saturno tem o mérito de que as pessoas ainda lembram dele e tiveram ele. Né? Ao passo de que quase ninguém teve 3DO, quase ninguém teve Jaguar. E Neo Geo, pra maioria das pessoas, é um ícone de fliperama, não de ainda é uma lenda, infelizmente. Pois é. É mais fácil hoje em dia você entrar no Mercado Livre e comprar uma placa de fliperama de Neo Geo e comprar um Neo Geo console de fato. Sim, imagine que até hoje aquela porra é cara e difícil de achar. Engraçado que eu achei um dia desses um cara trocando por um Dreamcast. Olha só, a gente tem não, um TFS que tem 3 Dreamcast. Devia estar bem fudido, eu até ia comprar um dia desses no eBay, mas eu falei, velho, o dólar jeito que tá, deixar esse sonho pra depois. É, o sonho sempre sobrevive. Fato é que já no finalzinho de 98, lá no Japão, Japão em novembro, 27 de novembro, a Sega lançava aquela que seria a sua última tentativa no mercado de videogames com o Sega Dreamcast, o videogame que tem um logo muito maneiro desenhado em giz de cera por uma criança de 4 anos. É verdade. O videogame só seria lançado nos Estados Unidos, na América como um todo, no ano seguinte, em 9 de novembro de 99, já bem próximo do lançamento do PlayStation, mas teve aí um ano de frente para os seus concorrentes. Cara, Coxa, você quer uma viúva da SEGA sumida? Nos dê a sua impressão sobre o Dreamcast na época. Você era um cara que acompanhava a revista de videogame? A primeira vez que eu vi falar do Projeto Katana, pra mim, aquilo foi magnífico. Foi tipo, caramba, naquela época eu era muito nintendista. Naquela época eu tinha Super Nintendo, Game Boy e Nintendo 64. Eu era um daqueles garotos solitários da vila, que todo mundo tinha PlayStation e eu tinha Nintendo 64. Eu comecei a ver as imagens do Katana e eu comecei a ver tipo, como os jogos do Nintendo 64 ficavam muito mais pirocudos assim, nesse Katana, né? E eu fui acompanhando, e nisso veio todas aquelas memórias de infância, sabe? Do eu jogando Sonic 2 na casa do meu colega querendo ter um Mega Drive, mas não podia porque tinha uma porcaria no Super Nintendo, sabe? Foi mais ou menos na época que meu pai falou: meu filho, você já é um hominho, eu não vou mais te dar videogame. Então, o que eu podia fazer pra jogar? Jogou da montanha e falou: vire-se. Pois é, nessa época eu não trabalhava, eu morava na fazenda, eu morava no interior de São Paulo, na cidade chamada Pirassununga. Só que não exatamente na cidade. Eu morava numa fazenda a 60 quilômetros da cidade. Pois é, era a Academia da Força Aérea. Então, tipo, era como se fosse uma cidade fechada lá dentro. Eu morava tão longe da civilização que eu viajava pra fazer feira. Eu viajava pro shopping, no shopping tinha um Carrefour, lá em Ribeirão Preto. Assim, depois de ver os anúncios e ver que o videogame ia se chamar Dreamcast, e depois que eu vi a line-up dele, que tinha tinha muitos jogos bons, assim. Tinha Sonic Adventure, tinha Soul Calibur. Eu me apaixonei de primeira, assim. Aí quando eu fui lá no shopping, eu percebi que aquela triste realidade, sabe? Tipo, o preço de lançamento do Dreamcast era R$680. É, a gente só pegava 10 por semana. Pois é, então assim, eu resolvi desistir de comprar um Dreamcast pra minha vida nessa época. Então, eu continuei lá com o meu Nintendo 64, cada dia mais deprimido. Mas os R$10 que eu ganhava por semana, eu gastava tipo uns 15 na locadora pra jogar Dreamcast. E com isso eu fui fazendo uma dívida de mais ou menos uns R$80, R$90. Santo Cristo, isso não vai acabar bem. Pois é, e meu pai, quando ele descobriu, ele pagou a dívida e ele falou que, tipo, nunca mais eu ia voltar na locadora e não ia mais me dar dinheiro pra fazer essas coisas e pra jogar e tal. E, tipo, falou assim, ó, não, você vai ficar sem ganhar videogame durante um ano, sabe, pra não gastar dinheiro com essa porcaria. E aí eu fui perdendo um pouco o interesse, mas aí o meu vizinho lá na fazenda... Ele acabou ganhando um Dreamcast. O pai dele viajou pro Paraguai na época que valia a pena. Quer dizer, eu não sei se hoje em dia ainda vale a pena, mas naquela época valia. Não, vale a pena ser pra Orlando e ir na Disney e comprar a mesma coisa. Sim. Bom, o pai dele viajou pro Paraguai e trouxe um Dreamcast. Então, assim, eu nem falava direito com o moleque, mas virou meu melhor amigo. Olha só! Caralho, normal. Interesseiro! Obviamente, depois de um tempo, eu assim, um ano, dois, assim, eu cheguei a... Isso era, o quê? 99, 2000, mais ou menos. Eu tinha um Nintendo 64, sei lá, com as 10 fitas, e ele tinha um Dreamcast com, sei lá, uns 6, 7 jogos. E eu ofereci pra trocar o Nintendo 64 no Dreamcast. Aí ele trocou, e nisso eu tava muito feliz. Eu viajei de férias, vim pra cá pra Recife de férias e tal. Isso foi, tipo, em novembro, assim. Calma aí, pausa. Ele trocou emprestado ou trocou forever? Tipo, agora trocou é forever. Caralho, meu irmão. Aí, caralho. Tá muito cagão, meu irmão. Esse aí não. Se fudeu e tu deu uma sorte fudida por cima dele. Não, tu fudeu ele. Vamos falar, tu fudeu ele. Calma, eu viajei de férias pra Recife. Aí eu vim pra cá, pra Recife de férias. Todo felizão com o meu novo videogame eu trouxe. E nisso meu pai não sabia que eu tinha trocado. Até que um dia ele chegou em casa, assim, ele tinha ficado na fazenda por mais umas semanas, assim, aí voltou. Aí quando ele voltou, ele viu: ué, que videogame é esse? Você ganhou do Natal ou alguma coisa assim? Aí eu falei: não, eu troquei com o meu vizinho e tal, com o Marcelo. Aí meu pai, quê? Você tá maluco? Você roubou o videogame do menino e não sei o quê. E então, quando a gente voltou, ele me proibiu de jogar Dreamcast e todos os jogos que eu tinha ganhado de Natal. E quando a gente voltou pra fazenda, ele me obrigou a trocar. Agora você pode falar o que tu falou no início agora. Que você e seu pai ficar doente vai deixar ele morrendo no hospital, cara. Pode. Pois é, se eu estiver doente, eu vou deixar ele morrer no hospital. É, enfim, aí eu tive que destrocar e eu tava lá com um monte de jogo de Dreamcast parado. Pelo menos eu consegui transformar esses jogos em carta de Pokémon no futuro. Meu Deus. E as cartas de Pokémon depois viraram o quê? Bom, eu continuo com elas aqui. Viraram lágrimas no vento, né? É, viraram lágrimas. Projeto Katana, né? Que era o nome do kit de desenvolvimento do Dreamcast. Acho engraçado hoje em dia lembrar que os nomes... conceituais desses videogames sempre são melhores do que o nome final, né? Sim. Pois porra, é. Porra, Dolphin, Ultra, Katana, João Orbs, cara. Caralho, vou ter um Orbs, não, agora do PS4. Era engraçado que as pessoas na minha escola, elas não sabiam o que era Katana, mas eu li a revista do Pequeno Ninja e eu sabia o que era uma Katana, sabe? Ah, olha só, Marcelo Cassaro tendo aí lágrimas no coração, cara. Os nerds sempre saem na frente. Eu quero aquele sangue, mas enfim, só sai. Opa, certo. O Dreamcast era a tua época de locadora, né? Sim. Sim. Chegou e fez um estrago absurdo, com os três poucos jogos que vieram com ele, assim. E jogos que eram? Você tem a memória? Sonic Adventure. Foi um shooterzinho lá, bem safado, que eu agora não me recordo o nome. House of the Dead? Não. É shooter de nave ou shooter... Não, é tipo Andy Ati. Ah, tá, vai lembrar. Esse é um time crisis da vida aí, né? Sim, pá, era. E o terceiro foi um... Não é Zombie Revenge, não? Soul Calibur. Isso! Não, Zombie Revenge era de porrada. Não, Zombie Revenge era meio chute, meio porrada. Não, mas ele era mais porrada, ele era não, a mecânica fight, principal cara. Dele é você apertar o de tiro quando a mira já se vermelha pra dar o dano crítico da arma e tu matar os zumbis. Sem assim, tu não consegue nem virar o jogo. Ai, foda-se essa porra. E o terceiro que veio foi o Soul Calibur 2. Barulhos, monstruosas filas para jogar aquela buceta. Foi o 2 ou o Soul Calibur? Não, foi o Soul Calibur. Ah, tá. O primeirão, bonito. Não, eu sou só o Ed, né? É, e pra muitos aí, eu sou um deles. Pra mim é o Soul Calibur mais divertido, com a versão dos personagens melhores de jogar até hoje, cara. Tem. É, não, mas porque tem o Huang, eu era bom de jogar com o Huang, então não posso reclamar. Mas não teve o Dreamcast, né? É, meio que tive, meio que não tive. E aí? História do Carecucho de novo aí, ó. Você é o cara com que o Carecucho trocou o videogame, né? Que pá. Não, cara, nessa época aí, tava aqui em casa, né, onde eu moro, que tava um problema sério. Já estudava e trabalhava e estudava a pagar as coisas em casa. Aqui em casa tava muito complicado, essas coisas de família. Mas o que acontecia, eu tenho um grande amigo, que é o Zinho, que chama o Rockman Z, ele é do grupo do Baixo Fundo Soco também. E a gente sempre combinou em geração, assim, né? Pegava um console, eu pegava um outro e a gente sempre trocava. A gente sempre ficava na casa um do outro, jogando fim de semana, feito um jogo, virando noite pra zerar jogos. Esse é o verdadeiro parceiro. Exatamente. Aí nessa época ele falou, pô, cara, vamos pegar o Dreamcast, Eu falei, cara, tô na merda, tenho que pagar coisa em casa. Mas fala o seguinte, compra o console que eu fortaleço nos jogos aí. Então ele pegou o console e eu ia lá, pegava o Speed Two irado e pegava logo 5. A gente ficava, cara, virava a noite, feito uns animais jogando. E quando ele... quando ele pegou na época do PlayStation 2, a gente ficava revezando. Fim de semana, cada um console diferente na casa de um. Então, todo final de semana, ou sim ou não, eu tava com o Dreamcast em casa, eu tava na casa dele jogando. Então, eu joguei tudo que posso imaginar. Acho dessas justiça. Duas merdas, entendeu? E até hoje a gente faz isso. É muito foda. Acho extremamente justo isso. Mas o Dreamcast, assim, é... Já falo logo, é um dos meus top 3 consoles que tá no meu top 3. Cara, foi um console. Cara, é fenomenal. Tá, cara, é difícil 3. Você pegar. Sacanagem, cara. A gente tinha jogos e jogos e jogos de Dreamcast. Todos eram. Cara, a maioria esmagadora era muito bom de jogar. Tudo que é estilo de jogo era maravilhoso. E uma coisa que eu até falei no sobre naquele podcast que a gente falou sobre a E3. A diferença de vir a coisa boot-in no console, que foi o primeiro console a ter modem, boot-in, foi o Dreamcast. Então ele já vinha de fábrica com um recurso online. Então todos os jogos, quase todos os jogos tinha recurso online pra você jogar. E funcionava muito bem, cara. Mas pelo que eu lembro, era discado, né? Não, era modem de linha, mas funcionava muito bem, cara. Naquela época, não tem noção, funcionava muito bem. Jogava Quake 3, Unreal Tournament... pô, Virtua Tennis 3, tudo tranquilão, cara. Funcionava uma maravilha. Sacanagem. Quase todos os jogos tinham online. Hoje em dia ainda dá pra jogar. Não, hoje em dia só server de fã, porque os servers oficiais já foram fechados. É, server já é. É, alguns fãs disponibilizam um server lá doidão, mas é meio ruim de você brincar, entendeu? Ah, entrar, mas né? se tem de fã, então tem. Dá pra jogar. E, cara... Mas o problema é porque a infraestrutura da internet hoje ela é muito ruim pra você lidar com coisas de baixo potencial. O modem do Dreamcast, por exemplo, tinha o de 33, ou 32, foda-se, e o de 56. E a internet hoje em dia, tudo bem que essa galera que é fã deve ter feito direitinho, mas a internet hoje em dia lida muito mal com coisas de baixo potencial. É, então, a parada antiga não funciona mesmo, mas deveria. Qualquer página da internet hoje em dia tem no mínimo 2 mega pra você abrir a página. Então, se você for entrar uma conexão discada hoje em dia na internet, tá fudido. Mais fudido do que naquela época. Aquela parada, né? Mas potencial chegou... tendendo a zero! Isso. É, assim, agora... um modem de cabo de rede, normal. Não, não é modem, né? É LAN, né? Acessório LAN, mas assim, vamos voltar para o lançamento. O importante é que vinha com modem embutido e com isso, cara, permitiu o primeiro MMO online da história, assim, no console, que é o Phantasy Star Online. Quem jogou, é maravilhoso. Primeiro jogo, primeiro console é ter matchmaking, onde tem que falar, matchmaking, cara, jogos de futebol, de esporte, de NBA 2K do Dreamcast, já tinha isso. Então, ele é muito avançado porque ele trazia, entendeu? E outra coisa, quem tem Dreamcast hoje em dia, vai falar a mesma coisa pra vocês. É um console que você pode comprar hoje, que ele é lindo de você ver, porque ele é o único console que tinha suporte a VGA, o VGA Box. Só que não é um acessório, é um cabo que tem um conector lá, ele já tem dentro dele um suporte pra VGA. Então você põe numa TV de LCD, cara, as cores são estupendas, a imagem é nítida. Ele roda em 480p. Isso, cara, é lindo. Você ainda tem homebrew sendo feito pra ele, então sim, é uma coisa que vale a pena ainda. Sim, é aquele Gunlord, né? Bonito pra caralho. Gunlord, tem o Under Defeat que saiu pro PlayStation 3 e 360 hoje em dia, tem um jogo de nave, esqueci o nome agora, que gráfico. Cara, é impressionante. Hoje em dia, se tu jogar os jogos, tu vai ficar mais feliz porque continua bonito, vai achar mais bonito que antigamente, porque, cara, é um console fenomenal, cara. Sinceramente. O interessante é que o Dreamcast parece que tem sido a casa pra muitos jogos de shoot'em up de navinha, né? Aquele... shoot'em up e jogo de luta era ali, cara. É, aquele Radiant Silver Gun teve pra ele também, não teve? Teve, só que o Gurentai também. É, o Bio Gun, como é que era? Bangayô? É Bangayô. Vocês falaram de versos aí, pelo Gun que eu Bird. Fiz a minha pesquisa do meu mestrado, ele foi berço pra muita coisa boa, né? Não, e outra coisa, muita gente costuma falar, que o, por exemplo, o Nintendo 64 é o videogame da galera. Cara, não vai me desculpar, o Dreamcast é o videogame da galera, que apesar, além dele dar o suporte online, a maioria dos jogos dava suporte para 4 ou 2 jogadores, cara. Era, sabe? Tinha um colega meu que tinha Super Smash Bros. E ele falava, não, Super Smash Bros, melhor jogo de luta do universo. E eu sempre olhava pra ele e falava assim, caguei, eu tenho Power Stone. Porra, melhor, né? Daquela mijadinha em cima. Pois é. Ainda falava pra você assim, Smash Bros não tem desenho na TV Globinho, tá? É, caguei, Power Stone. Pau no seu cu, Power Stone. Essa coisa que o Pyro falou dos gráficos até, de cores, etc, não precisa nem você pegar um Dreamcast agora pra jogar. Se você pegar print screen de jogo de Dreamcast, Phantasy Star Online, por exemplo, que é um jogo bem colorido, e pegar um equivalente colorido assim do PlayStation 2 e ver no seu computador mesmo, na tela do seu computador, você vai ver que nitidamente o Dreamcast tem um alcance de cores, tem uma predisposição de cores lá melhor. E outro detalhe, o character design desse jogo até hoje é fantástico. Tinha uma revista de videogame dessas aí, que eu não lembro qual é, na época, que eu ficava paquerando a propaganda do Phantasy Star Online, vendo aquilo, falei, caralho, muito maneiro, cara. Mas eu só tinha um PlayStation 1 de merda, né? Demoraria algum tempo ainda pra eu ver um Dreamcast na minha frente, nunca joguei. Tô babando até agora aqui no pôster do Phantasy Star Online. O Phantasy Star Online era bem, bem interessante, que ele simulava aquela realidade que você tinha com jogos online do tipo Ultima, né? É, você andava, tinha aqueles personagens que seriam os outros NPCs pra você conversar, você podia jogar online através daquele modem dele. eu só joguei o offline, mas era muito, muito maneirinho, cara. Era divertido, tu jogava co-op também, né? Se você jogasse offline, você não tinha muita coisa pra fazer. Dava pra jogar o co-op offline com ele? Dava, dividia a tela, os dois players ficavam jogando, era bem divertido, muito divertido. Era bacaninha. Dava pra jogar quatro pessoas no offline, não? Lembra? Eu joguei dois, e quatro eu nunca vi quatro no offline, não, vi só no máximo dois, que era o que eu olhava lá na locadora. Acho que pra quatro precisava de duas TVs. Foi o último videogame que eu consigo me lembrar que tinha aquela onda de bits, sabe? Tipo, ah, tem os 16 bits, os 32 e o Dreamcast ele tem 128 bits, sabe? Depois disso perdeu um pouco a graça ficar falando de bits, porque nem influencia tanto mais hoje assim, né? A questão do barramento meio que caiu, né? Acho que a última geração que ficou aqui usou esse termo de bits, né? Acho que o PlayStation 2 já não usava isso. Os gráficos estavam muito associados ao fato dele ter 128 bits, sabe? Tipo, era muito nítido. Você olhava assim o Nintendo 64 e depois olhava o Dreamcast e você, caramba, dá pra notar que ele tem 128 bits. Olha esse movimento, olha esses 3Ds, assim. Isso. É porque, na verdade, quem inventou a conversão de bits foi a Sega com o Mega Drive, né? Sim. Antes do Mega Drive ninguém usava. Então foi coisa que ela criou e ela manteve, né? 16. É, entendeu? Ela usava nos cartuchos de Master System, né? O cartucho tem 2 Mega. Mas o barramento mesmo não tinha. Uma das coisas que também que fizeram a venda do Dreamcast cair foi porque a Sony, antes de lançar o PlayStation 2, inventou uma porrada de mentira. Infelizmente, eu não tenho mais a EGM que mostrava o lançamento do PlayStation 2. Falaram que o PlayStation 2 tinha um recurso que ia ter nenhum... Todos os polígonos iam ser arredondados, que ia ter todos os personagens... Que ia ficar aí, virar tipo CG. Não, mostrava o polígono todo com pontiaguda, como se fosse um Z-Curve que tu usa no 3G Max ou num porra, programa foda de edição. Não, nosso videogame tem. Não era bem anti-aliasing, é porque assim, anti-aliasing na verdade é pra você você suavizar as arestas de problema de resolução. Eles falavam que ia suavizar o polígono dos personagens, entendeu? Tipo, ia ficar tudo. Tipo, arredondar os polígonos, entendeu? Ia ficar tudo redondinho. E vários outros recursos, pica das galáxias, que nunca existiu no PlayStation 2. Existe ainda no site da IGN um artigo de 30 de junho de 2000 que chama PlayStation 2, Alias No More, que o cara fala assim: ah, galera, fala. Os desenvolvedores aqui nesse artigo você vai ler eles falando do que eles vão fazer no PlayStation 2. Aí tem um print screen do Ridge Racer 5 mostrando o serrilhadinho. Fala assim: isso é o que a gente tá falando, isso é o que a gente chama de aliasing, e no PlayStation 2 a gente vai acabar com isso. Aí mostra um print screen do Tekken 4 já mostrando lá uma evolução, não sei o que, falando que tudo ia ser, né? Não deve ser exatamente isso aí que o Pyron tá citando, mas eu vou linkar essa matéria da IGN lá, que essas promessas. Mas assim, a indústria do entretenimento vive de a indústria da atividade humana vive de promessas, né? O Collor ganhou difamando o Lula, então... Você tem que vender o seu produto. Mas foi a primeira que usou desse jogo sujo, né, cara? Porque a SEGA e a Nintendo desde então não fazia essas coisas, né, cara? Fazia aquelas provocações... É porque era um mercado mais infantil, né? Genesis 2 ou a Nintendo, era o máximo que fazia era isso. Mas ela fez recentemente com o PlayStation 3, a mesma coisa, tava essa Gzão lá bolado, nego, caralho, PlayStation 3 é a pica do universo, nego... Mas aí hoje em dia a indústria se vende assim: tudo Call of Duty, o cara faz o trailer só com CG. Agora é assim, pronto. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, compra e paga de otário e aprende, gasta. Perde $60 só. Só perde uma vez. A não ser que queira perder mais de uma, né? Então, ou eu use o YouTube. Gente que perde sempre. O trouxa tem no mundo todo. É a vida. Vamos viver sem, não. Eu não posso falar porra nenhuma que eu comprei o 3DS semana passada e comprei 10 jogos já. Então... Eu tenho Vita. Não, mas isso não é trouxa. Aí, pronto, aí. Parabéns, Karekushi, você ganhou o prêmio aqui, né? Vamos explicar o que é o VMU, né? Que no começo o nome nem era VMU, era VMS, se não me engano. Era uma outra última letra, tá? O controle de Dreamcast, se você procurar no Google, você vai ver que ele tem uma tela no meio. Na verdade, ele tem um encaixe, que geralmente nas imagens que você vai ver uma tela. Mas aquilo ali é uma coisa, parece um controle de ar-condicionado de hoje em dia, que você encaixava no controle do Dreamcast. Aquilo era chamado de VMU, Visual Memory Unit. Servia pra N coisas, né? Acho que era o Memory Card também, né? Aquilo. Isso, isso. Ele tinha minigames, por exemplo. Ele rodava todos os jogos que a gente jogava no Nokia 2280. Jogo de carrinho, jogo de navezinha. Joguinhos simples, assim. Porque era um display preto e branco. Era um display de celular do década de 90, começando nos 2000. Isso, a primeira vez que eles mostraram esse VMU foi com o Sonic Adventure. Você podia transportar aqueles bichinhos malucos lá e era tipo um Tamagotchi, sabe? Isso foi na época da febre do Tamagotchi. Os amigos que eu tinha na época, assim, de condomínio, a gente sacaneava aquilo de Tamagotchi quando a gente vinha em locadora. tinha uns mini... Eu lembro que o Street Fighter, algum Street Fighter, tinha algum minigame da Sakura, se não me engano. Ou era Rival Schools que tinha isso? Não, não. Isso é do Capcom vs SNK. Do CVS, então. Tinha, eu lembro que tinha alguma coisinha assim nessa cura, assim, e chegava até alguns jogos mais elaborados, porque era um minigamezinho mesmo, era um videogamezinho pequeno, ele tinha... Ele tinha botões. Tinha dois botões, ele funcionava fora do controle, isso que é legal, ele funcionava fora do controle também, então tu podia levar pra... bateria dele que morria muito rápido. Cara, eram duas pilhas de relógio, não era uma só, eram duas. Cara, a bateriazinha ia primeiro embora bem rápido, se você não colocasse ele no videogame o tempo todo. Mas o lado bom é que ele funcionava sem a pilha. Sim. Se você encaixasse no controle. E hoje em dia o pessoal deu uso pra ele, porque lá no Japão o pessoal passou a virou mania usar o VMU pra fazer case de iPod Nano, daquele pequenininho, porque a tela é o mesmo tamanho. Rigorosamente. Ah, legal, maneiro. Então se você procurar aí... Mas agora tem de secar os bichos pra fazer isso, né? Ah, tem, mas japonês tem dinheiro, ele faz isso. O Dreamcast fez uma parada que o GameCube, ele chegou a copiar em alguns jogos, que era tipo, você levava... Porque assim, o Dreamcast, ele foi um videogame vendido pra ser a máquina de arcade da sua casa. Sim, e conseguiu. Ele, tanto é que ele vinha... A Sega fazia propaganda dele com aquela placa dela, a Sega EM2, sabe? Que rodava Virtua Fighter, Virtua Fighter, Virtua Cop, Virtua... Todos os Virtuas. Todos os Virtua. Uma das coisas que ela mais fazia era você pegar o seu VMU, você levava ele pra uma máquina de arcade, conectava ele na máquina de arcade e pegava personagens novos, estágios novos. Isso. Dava pra fazer isso no Marvel vs. Capcom. Inclusive, no Marvel vs. Capcom você colocava os seus personagens do videogame no arcade. Mas você já tivesse travado. Mas você usava dados do arcade pra você liberar personagens no seu jogo em casa. A segunda pontuação que só tem na versão japonesa, que a versão americana só usa uma moeda. Vamos assim tentar estabelecer uma correlação com o que a gente tem hoje em dia em tecnologia para o pessoal entender melhor. Hoje em dia, você pega todos os seus dados e informações e coloca na nuvem. Ou então você coloca num tokenzinho. O pessoal que joga o WoW tem o token lá. O VMU era a sua nuvem física, era o seu token. Você fazia um pacote de informações nele e levava ele para outro contracanto. Ele era o seu cartão de acesso a várias coisas. A SEGA fez muito isso nessa época. O fliperama do Initial D, que na América Latina inteira só teve lá em Belo Horizonte, o Judaigo Mora, é assim, você tinha um cartão que você botava aquele... Era o seu cartão. Você imprimia um cartão com seus dados e qualquer fliperama de Initial D que você fosse, você usava o mesmo cartão. Sim. Eu tenho um cartão do Initial D até hoje, inclusive. E você carregava esse cartão pra qualquer lugar. Com o Dreamcast, a diferença é que isso era... multiplataforma intra-SEGA, né? Porque tudo que era coisa da SEGA, o VMU, você chegava lá num fliperama que fosse placa SEGA, que não era Naomi ainda, né? Mas Naomi também funcionava. Também Naomi funciona, né? Era a placa anterior à Naomi também, que foi até o que o Projeto Katana inicialmente era pra ser, com o 3D FX. Né? E colocava lá o seu VMU e funcionava. E tinha lá os seus dados, continuava o jogo de onde você parou, entre aspas, né? Porque... trazia todo o seu legado de personagens, de armas novas, recursos, e vice-versa, fazia o contrário, levava do fliperama pra sua casa. Galera, eu achei aqui uma Super Game Power, Super Game Power 56. Nossa. Tem uma manchete dizendo, o Dreamcast vem aí. Aí... Já é da época zoeira. Tá aqui, Super Game Power é o famoso Ctrl-C, Ctrl-V da Game Pro dos Estados Unidos. Tinha até acordo por um tempo. Eles tinham um adesivo, Game Pro direto dos Estados Unidos. Sim. Aí tem aqui, ó. O Dreamcast está prestes a deixar o terreno dos sonhos e se tornar realidade. No dia 5 de outubro, a SEGA do Japão reuniu a imprensa e a indústria do videogame para anunciar os detalhes do lançamento. O console chegará às lojas com uma semana de atraso, no dia 27 de novembro. Na caixa, além do videogame, virão um controle, um cabo modular, um cabo AV estéreo e um cabo de força. E o software Dream Passport, com informações sobre o sistema. O pacote custará 29.800 ienes, cerca de 220 dólares. E aí tem aqui, 12 jogos até o final do ano. No dia 27, haverá 5 jogos nas prateleiras. Sega Rally 2, Virtua Fighter 3 TB, Godzilla Generations, July e Pen Pen 3 Ice Ion. Essa informação que o Carecucho deu ainda dá pra calcular a desvalorização do iene em relação ao dólar, que hoje é 100 pra 1. É, e você consegue ver que, tipo, o nego reclamando do preço do Wii quando foi lançado, porra, videogame sempre foi caro, maluco. É, videogame você nunca foi uma coisa barata, né? É barato. No lançamento, mas assim. Mas o preço do Dreamcast eu tava vendo recentemente, até pra lembrar de algumas coisas, me elogiou bastante. O lançamento ele não era tão caro assim, por exemplo. É mais barato que o Saturno, por exemplo, que não foi lançado, entendeu? Mas aí é foda, sabe por quê? A gente às vezes tenta comparar esse negócio de preço do videogame atual, antes. Mas primeiro que a gente é um país de merda com a economia fodida, que agora é que estabilizou numa moeda. Depois que a gente não tem memória de inflação. E o Brasil é um país que tem inflação pra caralho em relação a outros. Não é igual os Estados Unidos, que você consegue linearmente comparar o que é 200 dólares hoje e 200 dólares ano passado. É, aqui é diferente, aqui a gente se perde. É, e outra. Eu tava falando em relação ao dólar mesmo. Ah, em relação, então beleza. 20 dólares e o Saturn sumiu a 350 quando foi lançado, entendeu? Ah, entendi. Sabe uma jogada de mestre aqui da Nintendo? Ela esperou pra lançar o Zelda dela uma semana antes do lançamento do Dreamcast, sabe? Majora, né, que você fala. É. A gente cortou, né, que não deu pra terminar. É a importância desse peso online que eu tava falando. Porque hoje em dia é uma coisa banal, né? Hoje em dia, o pessoal com 360, PSN, live aí, é uma coisa banal. Mas você tem que ver que o Dreamcast já fazia isso, o que podia fazer sobre isso em 98. A maioria das coisas que você tem hoje em dia, o Dreamcast trouxe lá em 98 por trazer esse modo bootinho, entendeu? E aqui a galera do Brasil não teve tanto acesso, mas quem teve acesso, o Tchão usava lá a condição de escadinha pra brincar e brincou, já era algo impressionante. E lá nos Estados Unidos e no Japão, que tinha uma condição melhor, era algo maravilhoso, cara. Então, ele é muito à frente do seu tempo. Eu lembro muito bem disso, quando a gente pegou o Dreamcast do amigo meu, levou lá pra casa, que a gente plugou lá na linha telefônica, conectou na Resenet, ele via aquele Windows CE modificado, aí a gente abriu o Internet Explorer lá e tentou entrar no site da Playboy. Uma pena que o plugin do Flash e do JavaScript não funcionava mal e porcamente. A gente não conseguiu entrar no site da Playboy, nem o chat da UOL, foi aquela decepção, assim. Cara, é isso que você vê a diferença de um garoto de 13 anos, né? O garoto de 13 anos com a internet, o que é que ele vai fazer? Ele vai procurar foto de mulher pelada. E vai gozar no Dreamcast, igual a Leona. E bate-papo da UOL. Não, bate-papo não, bate punheta mesmo, amor. É. Como assim? Ah, mas era o que bombava na internet, filho. Virei várias noites bate-papo da UOL lá, velho. Faz parte. É, pô. Santo Cristo, cara. Que isso, Daigo? Daigo, o senhor está me deixando decepcionado. O senhor não perdia seu tempo do bate-papo da UOL? Não, bate-papo da UOL não, porra. Que isso, Daigo? Ô, Daigo. Porra, Daigo. Pelo amor de Deus, Daigo. Qualquer recurso, qualquer esforço, que o objetivo, o resultado seja buceta, vale a pena, irmão. Tudo vale a pena se a buceta. Enfim, peraí, né? Nesse caso pode ser pequena ou não, né? É, por isso que eu comentei a frase, né? Aí cada um com a sua preferência. Acho que era por isso que eu não me preocupava tanto. Ah, entendi. Eu não tinha, eu tinha 13 anos, igual o Leonan. Aí eu, enfim. É, complicado. Acho que o Dreamcast foi o primeiro a colocar o analógico na posição que convencionalmente era do digital, né? Isso meio que virou uma convenção. Virou uma convenção, exceto pelo PlayStation, que ainda mantém o formato que sempre teve. Na verdade, se você for ver, na verdade, aquele controle do Dreamcast é igual o controle 3G do Saturno que vinha do Night, só que ele ficou um pouquinho menor. E outra coisa é que, na verdade, ele não só foi do Dreamcast, se olhar o controle primeiro do Xbox e do atual 360, é bem puxado. A SEGA ajudou no projeto também. É, o do 360 eu já acho mais refinadinho, né? Já meio que... Mas o primeiro... O do primeiro Xbox é aquela idêntico. Até as cores de botões, se você olhar, é a mesma. É. Você fala assim, do controle de Saturno, aquele controle de Saturno, ele até realmente ele tem analógico na posição, mas ele me dá uma impressão de ser muito mais um híbrido de joystick. Ele passa muito mais a impressão de querer ter sido um híbrido entre joystick e controle de fliperama de arcade mesmo, do que ser propriamente um joystick de console. Ah, ele... cara, você já viu? Já chegou a usar ele? Já viu a da lado dos dois? Do lado do outro, isso é o mesmo tamanho, mais ou menos. É, ele é um pouquinho maior, é a mesma posição. Um pouquinho maior, né? É. Só uma coisa que me irritava. É um pouquinho maior. E outra coisa, tu que é viciado que eu vi te jogando ali com. Não sei se foi tu aquele maluco, fazer pilão aqui na lógica do Zangief, filho, é uma maravilha. Fui eu, jogo. Fazer pilão, a primeira vez que eu consegui dar pilão do Zangief de forma decente com aquele controle. Como eu jogava de Rock Howard no Garou, meu filho, aquilo ali era tranquilo pra fazer o Shinkunage. Era muito bom. É, só uma coisa que me irrita muito no controle do Dreamcast é que o fio dele ficava na parte de baixo do controle. Isso, caraca. Cara, era muito estranho isso, ele né? Ele vinha cara? Com um trocinho pra você encaixar o fio ficar voltado pra frente, saca? Tipo, eu sempre me perguntava, caramba, por que não colocaram o caralho dessa piroca desse fio na frente em vez de colocar embaixo, sabe? Se colocaram essa porra embaixo somente pra você encaixar o controle, sabe? O fio, sabe? Deve ter sido por causa daquele VMU, né? Ele entrava por cima dessa parte bem, provavelmente. Não, mas tinha espaço, sabe? Tinha espaço em cima da parte do VMU e até embaixo mesmo. Mas será que esse espaço em cima do VMU. Porque tem um que vai por dentro, né? Até a parte de dentro. Talvez tinha algum circuito mais elaborado ali, não dava. Talvez fosse o caso do VMU ser encaixado por baixo, né? Pois é. Claro também. Quer abrir um controle agora pra gente dar uma olhada nisso, não? De Dreamcast eu não tenho, mas se você. Não dá pra achar o negócio, ainda quer me abrir um controle, filho da puta. Dreamcast tem uma série de jogos muito bons, muitos até injustiçados, outros até que infelizmente acabam se perdendo por causa de licença. O meu favorito de todos, não tem como, é o Sonic Adventure, mas eu queria falar de um jogo que pouca gente jogou e é um jogo muito, muito, muito bom, cara. O nome do jogo é Makin X, não sei se algum de vocês jogaram. Ah, eu tinha pra Play 2. O shooter de espada. vou explicar como é que é. Makin X é a história de uma espada chamada Makin, né? Que é uma espada demoníaca que o pessoal, um grupo de cientistas de uma empresa lá acha. Só que eles começam a explorar essa espada, a fazer experiências nela, e eles não sabiam que a espada tem uma propriedade especial. Ela consegue fazer um chamado Brain Jack. O que é isso? Ela se aposta da mente do usuário e passa a controlar a pessoa. Então, o que acontece? O jogo, basicamente, você começa, o personagem que você começa a jogar, ele é deslizido por essa espada. É a mulher, né? Assistente. É a mulherzinha. Só que o maneiro começa assim. Primeiro que o jogo, como ele falou, é um tipo um hack and slash em primeira pessoa. Só que a jogabilidade do jogo, cara, é algo incrível. Você, por exemplo... porra! Tem a continuação pra Play 2 desse aí, né? Só que é ruim. Não, tá ligado, é uma merda. Aí me falaram uma vez que tinha um antes que era muito bom e que parecia... E que quando saiu aquele jogo do Wii, que é de primeira pessoa com espada também, falaram, é uma merda. Bom mesmo é o fulano de tal. Mas aí Faction, me... né? Aí me falaram... Só que me falaram Making X... Eu falei, nunca que eu ia saber que é esse jogo aí, Making X. É japonês, né? Makin X. Então, o gameplay, assim, primeiro que o jogo, uma coisa já, que as pessoas ficam aí, nova geração, o jogo vai rodar 60 frames, cara. Esse jogo já rodava 60 frames, como vários outros jogos de Dreamcast. O gráfico era lindo, muito bem feito. E ele tinha o visual, o concept art dos personagens era incrível, cara. Era um estilo anime, tipo anime. E era muito maneiro os personagens, tudo caricato, bem feito, diferente, criativo, muito legal. Então, e a jogabilidade era muito maneira porque ele era em primeira pessoa, só que tu tinha mobilidade, tu conseguia rebater o tiro das pessoas com a sua espada, você conseguia pular pra trás de rolamento da backstab, dava combo com espadada. Era muito combo era mais complicado de fazer porque dependia do corpo que você tava roubando. Eu vou chegar lá. Então, era muito maneiro. E outra coisa que o meu amigo Daí já adiantou, você não tinha um personagem. Tipo assim, conforme você ia avançando na aventura, você enfrentava outras pessoas, outros inimigos, e você podia assumir ou não o corpo dessa pessoa. Quando você assumia, você assumia outro personagem que tinha habilidades especiais diferentes, ou andava mais rápido, ou batia mais forte, um combo diferente, tinha uma nova habilidade. Por exemplo, tem um personagem que você pega que ele tem 30 braços, né? Então, pô, ele vai batendo de várias posições diferentes ao mesmo tempo. Cara, é um jogo muito maneiro. Tem 7 finais diferentes, tá? Conforme cada personagem que você pega ao longo do enredo, das escolhas que você faz, muda o final, muda a maneira das pessoas falarem com você. Cara, é um jogo sensacional. O level design também é muito maneiro. Tem vários puzzles legais pra você definir. Algo, pô, muito intuitivo, sabe? Cara, é um jogo muito bom, cara. Você tem que jogar. É um jogo que recomendo fortemente. Bom pra caralho. Cara, é muito bom e quase ninguém lembra. Felizmente, isso é uma versão depois pro PlayStation 2. É uma merda. Roda 30 frames. É em terceira pessoa. O gráfico é pior que do Dreamcast. É um lixo. Joga do Dreamcast porque esse jogo é foda. É de uma porqueira. Dá até tristeza que eles tenham usado o nome da série pra aquilo. Vai, um jogo seu aí. Se quiser Canon Spike, pode mandar. Que eu sei que você... É Canon Spike mesmo. Curte muito, vai. Eu achei que você ia falar de Tecromancer. Não, Tecromancer quase foi, mas eu prefiro Canon Spike, que eu sei que vai deixar o Elapse puto. Não, eu depois joguei e perdi o preconceito. Ah, entrei no espírito da zoeira. Eu tô numa fase de perder preconceito. Porra, eu só não vou dar o cu, cara, nessa vida. Preconceito, eu nasci pra ser uma pessoa que se desfaz dos seus preconceitos, tá, na vida. O Canon Spike, como é que funciona? A Capcom deixou a Psycho, que sempre fez shooter muito bom e tal, manjava mais ou menos fazer umas bobiças 3D, já falou: ó, aqui está a nossa biblioteca de personagens. Escolham vários. Divirta-se. E os filhos da puta não tiveram criatividade nem pro nome, cara. Que o nome é a porra do golpe da chumbada. Kami, acabou. Não, mas não tem problema, né? O nome era pra ser Gun Spike, eles acharam que era muito agressivo. Não, muda pra Canon Spike, ainda mais que era Kami. É. Aí fizeram essa sacanagem. Aí como é que é? Um grupo terrorista que parece muito com a Shadow Law tá tocando os aralhos num futuro alternativo. Aí o governo arma 5 super soldados com patins de alta velocidade e armas de alto impacto e fala: pô, mata esse povo aí pra nós, dá uns combos. E assim, não tem história, não precisa ter também. É um jogo da Capcom, né? É um jogo da Capcom e além de cima é um tiro, um jogo de tiro. Um jogo de tiro de alta mobilidade. Você pode dar tiro pra todo lado, você pode usar um botão pra fixar o seu tiro numa posição, você pode dar golpes físicos, magníficos golpes físicos. Esse jogo funcionaria perfeitamente hoje em dia pra celular. Porra, não é? É, porque a jogabilidade dele é pra tablet, celular, enfim. Tem até um jogo que é daquela empresa que fez o Jetpack Joyride, com o mesmo personagem até, que se chama Age of Zombies, que a jogabilidade é, se não idêntica, muito parecida com a do Canon Spike. Eu não joguei, eu vi vídeo, eu fiquei com essa impressão também. Você joga na tela lá, porque um botão você anda, com o outro você só aponta a direção do tiro, e o Canon Spike é rigorosamente isso. É, com a diferença você também pode bater, que é o grande lance, assim, o jogo dar tiro é só se você quiser manter a distância, porque as porradas dão muito dano. Sim, é, mas aí o tipo de jogabilidade que uma tela de touchscreen permite, você dá uma deslizada na tela e é a porrada, em vez de você tiro. Acontece dar uma dificuldadezinha também, né, você tem uma certa distância pra usar. E o curioso do Canon Spike é que os 5 super soldados aí do governo são a Cam, o Charlie, Street Fighter, o Arthur na super armadura de ouro. O Shiba, de que jogo é? O Shiba, ele é de Midnight Wonders, que é um jogo antiguinho da Capcom. Aí ele foi reinventado, a única coisa que tem que remete ele ao jogo é aquela bolinha de fogo que segue, né? Ele. E tem a Simone, que era pra ser a Lin Kurosawa, mas como ela tá ligada ao Alien vs Predator, não rolou. É, e tem o secretão, que é o Mega Man. É, e tem a Baby Bunny Hood de isso, da Sofia, também a boleta. E, tipo, você também não precisa ir muito longe pra ganhar os personagens secretos, senão você pôr pro lado. Eles já estão lá desde o começo. É, igual Pocket Fighter também. É, Pocket Fighter é só pôr pra cima, no Dan, na e-book, eu acho. Isso. Que é pôr pra cima no Ryu, no e-book, tá lá com o meu Dan. Isso, foi pro lado do Ryu e no Ken, são os dois que completam a primeira fileira. Grande erro de Canon Spike, ou talvez o grande acerto, é que com 15 minutos você zera ele. E também é o curioso, né, que o Mega Man e a Bibi Rouge, eles têm character design diferente, parece que colocaram depois. Né, porque eles não têm o mesmo estilo do jogo. É, o desenho do... Até na tela de seleção de personagens, o desenho dos cinco é daquele cara que é até o artista da Capcom no Capcom vs SNK 2. E o Mega Man e a Bibi Rouge são o... É aquele character design do... Daquele Mega Man aniversário. É que era pra ser DLC, aí o nego hackeou o disco e liberou logo de cara. Pô, que moral, hein? O bom é que naquela época não tinha aquilo, cara. Pô, bons tempos, cara, bons tempos. Acho que vale a pena aí pra quem nunca jogou, pega um emulador aí de Dreamcast da vida e joga. Pô, recomendo, vão ser 15 minutos de alegria, eu lhes prometo. É, só vai demorar mais, talvez, baixando o jogo do que jogando, né, mas... Mas 15 minutos é maldade, 15 minutos é o que a gente ia fazer, depois decorava tudo. Não, é meia hora, 20 minutos, meia hora, assim. Mas é que tá, os jogos eram tão bons, cara, sério, que tu jogava várias vezes tranquilão, cara. Tranquilo. Porra, bicho, o que eu joguei aquilo pra ver a galeria toda e pra ter as roupinhas secretas, que naquela época já tinha isso... Tinha a Kami Shadaloo, que ela, tipo, ela dava o triplo do dano, mas tomava o triplo do dano. Ainda tinha uns efeitinhos legais nas roupas. É, sabe um jogo nessa pegada... Não nessa pegada, né? Mas um jogo... Não sei se... A galera não cita, mas é um jogo muito bom. Que é um jogo que, tipo... Chegasse eu, Daigo, pô... Pivô de se amar também. E, pô, sei lá, o Criados aí, mais alguém pra jogar. Ia ficar, virar a noite marradão jogando. É um spawn da Capcom pro Dreamcast, cara. O Demon's Hand? Demon's Hand. Claro! Foda, irmão, né? Música bolada, personagem pra caralho. O jogo é divertido de morrer, meu irmão. Destrói o Enemy now! Pô, aquela porra era tipo um fake. Viciante pra caralho, mano. Fakezão bolado. Puta que pariu, muito bom aquele jogo, cara. E o que é pior é que ele é arcade, eu fico imaginando como é que era aquilo no arcade. Pois é, porque esse jogo é um jogo de arcade. Eu acho que nem saiu a versão americana dele de Dreamcast, saiu? Tem. Porque tem, eu só vi em japonês, mas também nunca liguei de procurar americano, porque é spawn, né? Enfim. Spawn, né? É maneiro, brother, sabe? É maneiro. Joga com o maluco, então, que porra, sabe? Cara, tem muito personagem pra jogar. Tu pode jogar com o chefe, meu irmão. Tu jogar com, porra, violador, ocupando a tela inteira, ou chacina. Você e outro cara boladão, sim, cortando os caras no meio, cara. É muito maneiro. É muita gente. É muita arma também. Ângela, se não me engano, tem até o Sam e o Twitch pra jogar, não é? Tem. Ou pelo menos o Sam é bonzão. O Twitch é muito fraquinho. É. Porra, cara. Que... Sam e Twitch são os melhores personagens de quadrinhos. Era ruim você não poder jogar com os dois ao mesmo tempo. Você ser obrigado a escolher um. Que do caralho, cara. O jogo que eu fiquei jogando pra caralho quando o amigo meu emprestou o Dreamcast dele, além de ter sido o Quake, que a gente juntava a galera lá em casa pra fazer... Era aquela época, né? Porra, acho que era oitava série, mais ou menos, 2000, por aí. É, a gente juntava lá pra comer pizza, aquelas mini pizzas que esquentava lá no forninho elétrico. Ei, sacanagem, hein? A gente sentava lá no sofá, corria lá na matança do Quake 3, pizza tava pronta, corria pra comer a pizza. Mas o que eu não jogava sem a galera, que era single player, era o do Lord of War. Cara... Muito maneiro. Muito bom. O jogo era legal, mas eu hoje eu tenho a impressão do que o Daigo acabou de gemer, cara. Não era tudo aquilo que a gente sentia quando era moleque, né? Mas, não, porra, daquela época... Os RPGs daquela época, o único que eu ainda digo isso é o Grandia 2. Shadows of Arcadia também é muito bom, cara. Shadows of Arcadia é boladíssimo. Aquela versão que saiu depois do PlayStation 2 é bem fraca. Evolution também é foda. Ah, Evolution, ou que todo mundo tem nome de arma de fogo. É. Cara, Dreamcast não tinha jogo ruim, cara. Se tiver, sim, era era menos bom, não era ruim, entendeu? Sim, o único jogo ruim que vem na minha cabeça agora foi o Blue Stinger. Vai se fuder, cara. Não, nunca. Blue Stinger é muito foda. Mas vem cá, tu jogou a versão japonesa ou americana? Porque tem muita diferença entre as duas. Eu joguei americana. Ah, tá. Puta que pariu, Blue Stinger era foda. Eu comprei o Dreamcast pra jogar Blue Stinger. Qual é desse Blue Stinger aí? Esse Blue Stinger pra mim se pareceu um Shenmue de... É, um Shenmue Resident Evil usado. Só que tu dava porrada, irmão. Dava porrada, tinha mais personagem, era divertido. E ele teve motion capture de alguns atores de Hollywood, assim, e inclusive dublagem, e ele era foda. Não. Se eu tinha Headhunter, eu não precisava disso. mas Headhunter saiu lá no final de vida de Dreamcast, né? Esse jogo antes. Todo caso, era o Resident Evil de caçar gente, eu adorava aquilo. Uhum. Bom, pra mim, o jogo mais foda do Dreamcast ainda é o Sonic Adventure, sabe? Tipo, quando anunciaram o... Peraí, um ou dois? O primeiro. Sempre pergunto isso. Todo mundo acha melhor o primeiro. O dois, ele é muito homogeneizado. É, mesmo com o primeiro com muitos defeitos, tipo, aquele backtracking absurdo que tem nele, mas ainda assim, pra mim, o Sonic Adventure foi muito foda. Tipo, quando começaram a anunciar o Projeto Katana, anunciaram também que estavam produzindo um jogo do Sonic 3D, numa época que assim, consoles, eles tinham que sair com um jogo assim de assinatura. A Nintendo sempre saía com Mario e a Sega sempre saía com Sonic. Então, tipo, o Sonic Adventure era uma resposta ao Mario 64. Sabe? São parênteses, curioso você falar que nessa época os jogos tinham que sair com assinatura, porque agora não tem mais de fato, né? Não precisa nem sair com o jogo hoje em dia. Acho que nem Saturno não saiu com Sonic. Saturno não tinha Sonic, não tinha Sonic próprio. Acho que Saturno saiu o quê? Com Clockwork? Saiu com Knights. Mas a ideia era que o Knights fosse o sucessor do Sonic. A galera pintava ele como o sucessor do Sonic. Então, assim, com Clockwork Knight. O primeiro joguinho meio mascote a sair pro Saturno que eu lembro foi esse. Pois é. E no caso do Sonic Adventure, era aquela parada, sabe? Sonic sempre teve trailer absurdamente foda, sabe? Até os piores Sonics sempre tem um trailer foda. E a galera teve as manhas de fazer um Sonic com a primeira fase mais foda do universo, cara. O Sonic correndo com aquela baleia atrás era absurdo. Tipo, eu ligava o videogame, jogava o primeiro estágio e ia jogar outro jogo, sabe? Tipo, porque era muito bom. E numa época que eu era muito viciado em Sonic, eu apesar de nintendista, eu era muito puto porque não tinha Sonic pra Nintendo. A ironia é que agora tem e é uma bosta. Mas eu era muito puto porque eu acho que... Não, se você jogou o Colors, você está errado. É, o Colors é bom. Não, é, assim, de maneira geral é uma bosta o fato do Sonic estar em outras plataformas, mas, assim... Vamos fazer o quê, né, meu filho? Perdeu. O grande sonho da minha vida era ver um crossover muito foda de plataforma entre Sonic e Mario, sabe? Isso, aconteceu nas Olimpíadas. Não. Plataforma, né? Ah, olha só. Smash Bros também, pô. Tem a fita pirata que era... tipo, os caras sacaneavam os sprites lá do Speedy Gonzales. É. Teve outra também. Teve mais uma. Chamada Só Mario. Só Mario é mais bem Mario feito. 4. É mais bem feito. Aí vocês tiveram mais chance do que eu na vida. Bom, enfim, o Sonic Adventure era foda, cara. E eles introduziram uma parada no Sonic que até hoje tem, que é aquela mira que ele tem nos inimigos, sabe? Que você pula, aí aperta o botão de pulo de novo e ele vai pro inimigo mais perto pra matar. Não, o homing attack. É, aquilo foi, tipo, a grande solução do Sonic em 3D, assim. Que a galera se perguntava, caramba, como é que vai ser a velocidade em 3D e tal. E tipo, o Sonic Adventure, ele humilhava o Mario 64, ainda dava, tipo, umas pirocas na cara dele, assim, sabe? Era muito foda. É, deixa eu falar duas estrofes sobre esse jogo? À vontade. Manda. Bom, eu falei também, ele também é um jogo pro filho de Dreamcast, né? E uma coisa que eu fico triste hoje em dia, né? Só vai falar assim, que eles são em 3D, um lixo, cara, sério. Você pode jogar qualquer jogo de plataforma 2D, assim, que não seja... Ou, quer dizer, 3D, que não seja Sonic, cara. Ninguém faz que esse jogo fez em 98, cara. O level design daquele jogo era incrível. Você tá andando, vê um furacão, joga pro alto, anda na nuvem, quica na parede, de pedaço, corre na nave, dá loop, não sei o que. É tanta coisa ao mesmo tempo, alucinante, cara, e bem feito, que é impressionante. A trilha sonora daquele jogo é sensacional. As texturas até hoje em dia, cara, é melhor que muito jogo de 360 que a gente tinha um trailer, sem sacanagem. A resolução era altíssima das texturas, cara. É um jogo incrível. A porra, a cena em que ele pula com o... Não é um skate, não. É tipo um... É um skate mesmo. Que ele pula de skate e você vê a cidade inteira no fundo. A primeira fase, a última fase do Sonic Adventure 1, que é a Kerg lá, que é a nave do robô Robotnik, a nave vai destruindo e vai caindo. A nave vai virando, vê os pedaços da fase, vai se formando, vai caindo, sabe? Vai formando o resto da fase. E vai virando de vários ângulos diferentes, o Sonic vai se pendurando, a nuvem vai subindo, a atmosfera vai descendo, o cara vai virando. Cara, que é uma coisa absurda, cara. E a trilha sonora desse jogo, que música, que riff de guitarra que a SEGA botou nesse jogo, cara. A trilha sonora é espetacular, cara. E são vários jogos em um, porque fora a jogabilidade com o Sonic, já vai com a Amy, era outro jogo, pô, era legalzinho, tu batia com o martelo nos caras, sabe? Usava o poder do martelo dela pra fazer com os puzzles. Tinha um jogo de picaria embutido com Big, tinha, pô, uma parada que era tipo Panzer Dragon com Tails, cara. Era vários jogos em um, cara. Ele é muito maneiro ver esse jogo, cara, até morrer. É um jogo muito bom, cara. Amy é a namorada injustiçada, né, cara? É traída. Eu não digo que ela é injustiçada, né? Ela merece tudo que acontecer com ela, que ela é chata pra caralho. Caralho. joguei muito também o Crazy Taxi. Pra mim. É, Crazy Taxi começou ali, mas eu conheço gente que gosta dele mais por causa das versões fortes que vieram depois. Ah, não, cara. A versão do Dreamcast vinha com o CD do Offspring completo, era muito irado. Bad Religion. Tinha Bad Religion, tinha mais bandas, não era só essas duas, não. Tinha um monte de punkzinho. É, tem o Rayman 2 também, que é um bom jogo plataforma 3D também. O Rayman, cara. Entendeu? Esse chegou tarde demais lá na locadora. Nem pô, o Grandia 2, que é um RPG fantástico. Ah, não, Grandia é do caralho. Puta, como eu adoro aquele Grandia. O melhor Marvel vs. Capcom pra jogar Grandia. É. O melhor Marvel vs. Capcom é do Dreamcast, o Marvel vs. Capcom 2. Que muito tempo ficou exclusivo. Muito tempo ficou. Calma, cara. O Mugenzão não, cara. Ah, ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Ele era bom ali, mas ele é um buguezão. A galera se amarra, velho. Da zoeira, é for fã total, pô. Entendeu? Da zoeira ele sempre foi. Da zoeira é inegável. Pô, o COD Verônica, cara, que não foi feito pela Capcom, como muitos pensam, tá? É um jogo maneiro pra cacete também. Tem umas melhores histórias da... Melhores e mais densas histórias da série Resident Evil aí. E ainda fazem o favor de matar o Leonardo DiCaprio pra mim. Resident Evil, não quero nem saber. É, o Code Verônica é da Nextech, né? A Capcom só publica. É, a Nextech era um super... Terceirizar a série pela primeira vez, né? É, era uma subsidiária da SEGA na época, né? Foi feito por ela também. Então, pô, era um jogo excelente, cara. Era um jogo muito bom. E, porra... Cara, e fazer uso de 3D... Os cenários em 3D em tempo real, com um efeito de luz foda, sabe? Cara, ele levou o patamar da série a outro nível, cara. Era muito bom, entendeu? Sabe muito o jogo foda. Que era foda? Chuchu Rocket. Podem rir da minha cara, mas eu achava esse jogo muito bom. Era o Mario Kart, mais ou menos, do Dreamcast, assim. Não, Chuchu Rocket era aquele de puzzle, que você tinha que levar os ratinhos pro foguete. Então, aquilo era mais ou menos Mario Kart puzzle. Ah, é porque Mario Kart... velocidade. Mario Kart, eu penso em Mickey Speedway, alguma coisa que tinha pra Dreamcast. A Speedway USA. As versões, cara. Um jogo aí do amor do Dai, não sei quem ama. E Bowser's Fury 2 do Dreamcast era uma coisa. Sim, Project Justice. É jogo muito amado foda. E adorado. Irmão, aquele jogo é muito foda. Muito foda. Muito, muito foda. Fora todos os jogos da Capcom que lançou a versão definitiva pro Dreamcast, da SNK também. O Tony Hawk do Dreamcast, que era muito maneiro em relação. Tom Hanks Pro Skater 2. Muito foda também. Versão definitiva. O Shadows of Arcadia, que é um RPG foda. O Shadows of Arcadia é uma das poucas, digamos assim, propriedades novas que foram criadas pro Dreamcast, assim. Sabe que na época que eu tinha Dreamcast, eu cheguei a ganhar um teclado pra ele, porque ele entrava na internet e meu pai achava que jogar Tekken era... of the Dead? Então, eu ia falar justamente isso, tipo, as pessoas aqui em casa achavam que ele era tipo um mini computador, sabe? Me deram um teclado, mas a única coisa que eu fazia com o teclado era jogar Tekken of the Dead. eu tinha um Metropolis Cheat Racer, que era um jogo de corrida muito maneiro também. Fazer a pega nas ruas de Tóquio. Antes que eu me esqueça, o arcade supremo da minha época, Virtua Tennis. Cara, Virtua Tennis 3 é vida. Foda. É vida. Eu vi tua tênis lá que tinha os golpes especiais. Acho que é a primeira versão até, né? Eu jogava com o Café Onikov e eu não sabia nem quem ele era. Tipo, muito foda, velho. Tinha o joguinho pra jogar com a namorada, que é um samba de amigo, que era viciante. É samba de amigo, o pessoal falava bem desse jogo. É divertido pra caralho. Eles chegaram até a vender as maracas pra tu plugar e jogar. É, depois a Nintendo imitou e fez o Donkey Kong lá também. É, Ataru Kong. Entendeu? E uma coisa foda, né? Que a SEGA, ela teve muito trabalho, né? Que tinha falado depois no Butila. Um dia até morrido, mas ela teve muito trabalho e não foi por falta de esforço, porque ela perdeu o suporte total a todas as série pares, principalmente, né? Não tinha suporte de ninguém. A galera toda peidou pra SEGA. Então, todos os jogos de Dreamcast, ou é a SEGA que fazia ou ela que publicava, então era muito jogo, cara. Os jogos de esporte, principalmente, ela teve que fazer tudo, porque ela perdeu a parceria com a EA Games, entendeu? E muitos falam que esses jogos dela, na época, até em review, são os melhores que a contraparte da EA, entendeu? O Dreamcast então, foi... Praticamente todos eles. O Dreamcast foi onde ela lançou mais propriedade intelectual, sabe? Tinha muito jogo da SEGA saindo no Dreamcast. Muito jogo. Muito. Muita coisa foi criada. E essa briga com as third parties foi principalmente porque... por frescurinha da SEGA de não querer um jogo de esporte competindo com os Virtua dela, sabe? Não, não, foi mais complexo. Que é algo até muito parecido com o que a Nintendo encara hoje, né? Que é cheio das suas formas próprias de fazer as coisas, e aí acaba batendo de frente com quem faz jogo e perde um pouco nesse sentido. O começo do declínio da SEGA foi no início do topo do sucesso dela, foi no Mega Drive. O que aconteceu? Com aqueles lances, ela queria se dar bem no mercado americano, e ela se deu bem, porque ela fez direito lá. Muito bem. O que aconteceu? O Dreamcast deu melhor nos Estados Unidos do que no Japão. Não, é de fato que a SEGA é uma empresa americana, também, de natureza. Então, mas a SEGA sempre teve que pegar os dois mercados, japonês. Sim. O que o Pyron quer dizer é que no que se trata de Mega Drive, o Mega Drive nos Estados Unidos ganhou a briga contra a Nintendo, no caso. O Dreamcast foi melhor nos Estados Unidos do que no Japão, beleza. Mas aí ele só foi melhor do que ele mesmo nos Estados Unidos do que no Japão. Então, o Mega Drive foi melhor nos Estados Unidos do que a concorrência em si. É, então, por que eu falo que esse foi o início do declínio? Porque ela ficou tão maravilhada que deu certo, tava vendendo melhor, bateu de frente com o Super Nintendo, 50-50 até ela parar de produzir. O Mega Drive foi muito bem, nunca perdeu até parar de ser produzido. Foi porque ela deu muita moral para as cabeças que ela botou lá nos Estados Unidos. Foi a SEGA da América e o SEGA Technical Institute. Foi por isso que começou a jorrada de merda, porque acontecia. Eles ficaram tão independentes que eles faziam os projetos próprios deles. E a SEGA do Japão fazia os projetos próprios dela e depois decidiu o que lançar. Foi assim que saiu a porra do SEGA CD e o SEGA 32X, porque os caras... um era japonês e outro era americano. Exatamente. Então o cara fez o projeto, a SEGA da América era tão ruim que ela fez o projeto do SEGA CD, o videogame pegava fogo, porque ela botava leitor de CD de música, em vez de botar CD-ROM de dados, que não entende de computador, só pegava fogo. Superquentava. O que acontece? Você tinha no Japão o Yuji Naka, que é o cara do Sonic, etc. Sonic Team, um cara muito associado à imagem da SEGA, ainda até hoje. Melhores Sonics não são do Sonic Team, digo logo. Enfim, aí não entro nesse mérito. E na América, na Sony América, você tinha o Bernie Stoller, que era um cara, era o pica grossa da Sony da América, e esses caras provavelmente nunca se viram na vida. Talvez aquelas festas de fim de ano da empresa, tipo, vinha, apertava a mão e saia fora. Enfim. Então o que rolava? A SEGA da América inventava essas merdas e fazia pressão pra lançar. Passaram no Japão, não, vamos lançar, que a gente fez, vai dar certo, vamos lançar, emitir a pressão e lançar. Mas foi assim que lançou o SEGA CD, o SEGA 32X, e lá no Japão já tava fazendo o SEGA Saturno, que eles queriam ganhar um mercado japonês, estava indo mal. Então foi lançado um monte de merda ao mesmo tempo. Com isso, por exemplo, ia sair o protótipo Symphony of the Night, por exemplo, ia sair pro 32X, foi cancelado. Vários jogos legais de Symphony 32X foi cancelado por causa do Saturno. E o Saturno é a mesma merda, vários jogos foram cancelados por causa dessa putaria. E do Dreamcast, o que aconteceu? O Dreamcast, inicialmente, estava sendo feito, tinha dois times. A SEGA do Japão estava fazendo o Dreamcast que a gente conhece hoje, que é com a Power VR, e a SEGA americana, com a sua IBM, estava fazendo o Projeto Katana e o outro nome lá, que ia vir com a 3FX, a Voodoo 2. Qual foi a merda? O cara americano já estava achando que ia ser aquele modelo do console, e já começou a fazer contrato para lançar jogos. Se você pegar as revistas de lançamento antes do Dreamcast sair, você vai ver que tem o Rio, o primeiro Rio, que foi um revolução da época, já tava sendo feito pro Dreamcast, tinha foto e tudo. Tinha jogos da EA sendo feitos pro Dreamcast. Vários jogos foram cancelados por quê? Porque a SEGA ficou falando pra tudo que é mundo que ia lançar aquele Dreamcast, fez contrato, contratou a 3FX. O que a 3FX fez? Vazou coisas do projeto do Dreamcast. A SEGA do Japão ficou puta porque vazou coisas do projeto deles, entendeu? Com isso, que ela fez? Vamos cancelar esse Dreamcast, que já estão fazendo merda. O videogame ficava bem mais quente que o projeto japonês, esquentava mais, consumia mais, mas era um bom console, tinha um poder gráfico um pouquinho melhor. Só que eles cancelaram a porra do console por várias merdas que a SEGA americana fez. Com isso, o cara chegou um monte de gente tá fazendo jogo lá foda pro Dreamcast, falou assim: galera, sabe aquele videogame que tá fazendo jogo, que a gente ia lançar? Pois é, a gente fez merda, falou demais, o nego vazou informação, vai ser cancelado, agora a gente vai fazer outro console com outra VGA, refaz o projeto aí, o nego falou pra ele: irmão, bota no cu, enfia essa porra na bunda, vou fazer mais porra nenhuma não. E pronto, velho, acabou de fuder o que tava fudido, entendeu? Com isso aí, ficou puta, não quis lançar junto com o Dreamcast, e tava fazendo a porra do Wii também, outras empresas cancelaram a porra toda, e o Dreamcast deu vários line-up e apoio de jogos bons, cara, que nunca foram lançados. por causa dessa merda, entendeu? Esses dois filhos da puta brigando. Porra, é muito escroto isso, cara. Talvez nem brigando, talvez só não se falando, né? Mas o... É, não tinha comunicação ali. É, acho que o ponto alto da história é exatamente esse, né? Todo o auge pressupõe o declínio, né? O auge da SEGA foi o Mega Drive. Você reclama do meu apogeu. É, pois é. E a partir daí, né, é só ladeira abaixo, né? Todo auge é assim. Mas é realmente a história da SEGA nesse... principalmente entre Mega Drive e Saturno, ela é muito mal contada e ela é muito estranha. Exatamente por isso que o Pyro apontou, que é um monte de periféricos, um atrás do outro. E é tudo muito estranho, né? Se você tá dominando o mercado, por que você vai começar a fazer um monte de coisa uma atrás da outra sem dar tempo de das coisas saírem? O que ele falou do Castlevania também, não foi só o Castlevania, a Konami ia fazer uma porrada de coisa. Sim. Pra SEGA, né? Ia sair Twin Bee, ia sair contra. Era muita coisa foi cancelada, sacaneou muita gente. Mas entendeu? Aí foi aquela enxurrada de 32X, Mega CD, que eram duas coisas diferentes, né? Por cima, Mega CD, Sega 32X. Não, para, Saturno, vamos fazer Saturno, lança o Saturno. Lança o Dreamcast, não, mas aí vai fazer outro agora, a Katana. Com 3DFX, não, sem o 3DFX, com outro protótipo e vai tudo embora. E isso atropelou tudo. Então, assim, acho que isso contribui muito. Isso aí é determinante, né? Foi isso que matou a SEGA. Sim. E ela foi o exemplo. Tanto que ninguém. Ela morreu pra ela mesma. Ela foi cavando a cova até que enterrou, irmão. Muita gente atribui esse problema da SEGA ao fato de que ela sempre lançava primeiro. Antes de começar a fazer merda, ela se deu muito bem. Ela quebrou recorde. Ela vendeu muitas unidades do Dreamcast e quebrou recorde, tipo, ela, de vendas, assim, no primeiro dia, na primeira semana, ela saiu vendendo. E nos primeiros, acho que 2 anos, ela teve lucro. Ela começou a se fuder da parte do terceiro ano em diante. Mas aí, o que aconteceu? Ela já não tinha caixa, porque ela tava, como eu falei, tava fazendo jogo pra caralho e publicando tudo. Quando veio a Sony fortemente aquele marketing com o PlayStation 2 e começou as vendas a cair, ela não tinha caixa pra manter, entendeu? Sim. Começou a ter prejuízo. Nem tinha apoio. Não tinha apoio, ela tinha que fazer tudo e não tava dando, cara. Entendeu? A SEGA trouxe como legado da geração Saturno já ela tava fechando no negativo, né? E ela continuou fechando no negativo até que declarou a falência do Dreamcast e ainda daria negativo em 2002, só daria lucro em 2003 de novo. Então, desde então, 98, 99, 2000, 2001, 2002, tudo dando negativo. Mas foi uma aposta, né? Você apostou no seu produto, que era o Dreamcast, vou publicar tudo, vou tentar segurar a onda aqui, porque lá na frente eu acho que eu vou ter lucro. Não teve. Ela ficou a ter lucro em 99. A Sony também teve esse problema de negativo, mas aí se você pensar na Sony enquanto PlayStation. Só que a Sony, porra, tem canal de televisão, distribuidora de filme de cinema, fabrica pilha e faz televisão. Então, a empresa, como o ecossistema interno da empresa, uma coisa segura a outra. Tanto que hoje o PlayStation é a marca mais forte dentro da Sony. A SEGA não tinha isso. A SEGA só é uma empresa de videogame. Ela não tinha como se segurar. E ela não tinha, por exemplo, um micro, nem que fosse um micro ecossistema como a Nintendo hoje tem. Apanha no Wii U, mas o 3DS segura. E o licenciamento de produtos de pelúcia que seja do Mario seguram. É, o marketing, merchandising em geral, né? Licenciamento de propriedades intelectuais, né? Multimídia, segura. A SEGA não tinha isso. A SEGA só tem o que botou ela no mercado, digamos assim. Foi o... fazer máquina de karaokê. É karaokê, né? É slot machine como um... É, fazer slot machine e karaokê. Aquela coisa lá que o japonês joga. Pachinko? Pachinko, pachinko. A SEGA fazia pachinko também. Mas aí não sei se tinha um destaque, por exemplo, no Japão, porque a Konami também sempre foi muito forte nisso. Arcade lá no Japão lidera até hoje, mas isso não dá dinheiro pra manter a empresa, né? Pois cara? Não é suficiente pra você constituir uma coisa que vai te dar caixa pra você perder aqui e apostar lá. Tenho certeza, né? Isso foi muito determinante pra empresa acabar. Enquanto o hardware, né? Que a gente tá falando, claro. Os jogos aí ela continua fazendo até hoje. O meu maior desejo era que ela fosse comprada pela Nintendo, sabe? Tipo, caramba. Nossa, que isso, não? Eu queria... que a Nintendo fez com a Rare, cara, eu não quero que ninguém compre, que a Nintendo compre ninguém, cara. Sinceramente. É, por isso mesmo, eu pensei direto na Rare. Não. Não quero. Sério. Mas eu tinha 12 anos, 13 anos, então vocês não podem me culpar. Foi de coração, né? Foi, eu queria muito, porque esse sonho de ver Mario e Sonic junto era muito grande, saca? E, tipo. Eu achava que se as duas se juntassem, o próximo videogame ia ser, sei lá, um Sega Tendo Ultra Mega Fudero Power. Sega Tendo. Isso é muito... como é que chama? Fandom, assim. É. Dojin. Assim, cara, é... Mas Sega sabe... Tendo ainda é melhor do que um Nintendo. Mas olha só, vocês sabem que a Sega se juntou com a Nintendo e a Namco e fez a Triforce, né, no arcade, que já é uma coisa maneira. Isso é. É. Mas essas coisas aí de juntar Nintendo com Namco e etc, isso aí agora já tá virando lugar comum, né? Tem até o Project X-Zone aí pra 3DS. É, que é Namco, Capcom e Sega. Isso, agora tá cada vez menos complicado, né? Mas Namco Bandai, né? Pode Namco chamar Bandai. Assim já. Falar da história da Sega é que ela acabou de comprar a Atlus, né? Sim. Ah, sim. E eu tô com isso. Só que é mais ou menos pra manter a Atlus no mercado, né? Comprou aquela empresa mãe da Atlus. Não acho que não é tanto assim pra explorar os IPs, não. Não vai explorar só no que tange a ganhar dinheiro, digamos assim. Eu tô talvez com muito até medo no que diz respeito à localização de jogos. Também. Isso pode ser mais problemático, na verdade. Porque se eles forem terceirizar. A Atlus é uma empresa que localiza jogos japoneses como ninguém mais faz no Ocidente. Sobretudo RPG. E ela faz tiragens muito baixas dos jogos. É porque é um lance de risco, não é todo mundo que vai comprar, realmente. Pois é, mas a SEGA nem tiragens baixas ela faz de jogos localizados, sabe? Aí esse é o medo. Mas isso na Atlus funciona, então o mais provável é que isso continue acontecendo. Talvez só dê uma terceirizada no que diz respeito a localizar, mais terceirizada. Assim. É, provavelmente vão manter a equipe Atlus pra fazer esse tipo de trabalho que a Atlus fazia e vão utilizar a compra... Assim, toda compra em empresa de tecnologia hoje em dia, quando a gente fala disso, o cara tá comprando, na verdade, não é o serviço que a outra empresa fazia, ele tá comprando as propriedades que a empresa tinha. Google comprou uma Motorola e não lançou um fone pela Motorola. Eu tô rezando, porque a Atlus tem time bom também pra desenvolver jogo e, sabe, pegasse esse cara e lançasse um novo Phantasy Star, normal. Não, eu nem digo Phantasy Star, não, cara. Phantasy Star não, porque não é meu favorito. Eu tô pensando na série Shining. É, eu tava pensando. Shine. Caraca, pode crer, série Shine. É foda. Um remake de Shining Force pra 3DS. Seria do caralho. Seria bom. Saiu aquele do GBA, né? Que era o Shining Force, acho que era o 1. Pena não, que saiu os dois. Saiu os dois. Saiu dois. Shining Force 3, episódio 1, 2 e 3 pra 3DS, sabe? Tipo, finalmente, né? Porque só o 1 chegou no Ocidente. Bom, olha só. Se deixa vocês mais felizes, no Project X Zone tem personagem do Shining Force. É do Hexa, no caso, né? O Toma e aquela vilã borboleta bizarra. Mas é Shining Force. Não tem Sonic no jogo, mas tem personagem Shining Force. Então pode ser que também não entrou o Pac-Man, né? É, isso é verdade. Mas isso aí também não é de todo ruim. Mas, se bem que, podia ser uma dupla Sonic e Pac-Man, ia ser maneiro. Então o Sonic clonou, porra. Boa, também gostei. Ah, mas é bom que deixa um pouco de... Pô, o Sonic tá aparecendo em muitos jogos aí. É bom que deixa um pouco de lado e aparece outros personagens, né? Mas nesse caso aí não faria mal ele entrar. Digamos assim, é melhor que ele aparecer no Sonic e o Mario nos jogos de inverno. Também acho, mas claro. De certa forma, foi a assinatura do Dreamcast pela ousadia, sem tanta alegria da coisa, foi o Shenmue. Caralho, como é que a gente não falou antes? Caso curioso, né? É um jogo que nunca terminou, na verdade, né? Até hoje a história tá no ar. Acho que antes de falar do Shenmue, a gente tem que falar do Yu Suzuki. É. Vai na frente. Bom, o Yu Suzuki é meu grande ídolo na profissão. Eu sou game designer e, assim, tipo, o Yu Suzuki, ele é um game designer muito foda, que ele fez... Dentre outras besteiras, ele fez Super Hang-On, fez Outrun, Afterburner e Virtua Fighter. Ele é um cara que tá na SEGA praticamente desde o médio comecinho, né? Eu acho que ele pode ser considerado o Miyamoto da SEGA. Miyamoto da SEGA, pronto. Uma das coisas que ele mais prioriza nos jogos dele é a imersão e a parte da simulação, sabe? Desde o... do Super Hang-On, que era um jogo de arcade de moto, ele fazia questão que o arcade fosse em formato de moto, sabe? E no caso do Afterburner, ele fez questão que o gabinete do arcade fosse em formato de cabine de avião. Do Virtua Racing é um carro de Fórmula 1. E por aí vai. Ele sempre... ele só não pode fazer isso no Virtua Fighter. Mas no Virtua Fighter, ele, na época de produção, ele viajou pela China e por alguns cantos do Japão e até da Europa pra pesquisar estilos de luta. Pra que... Foi ele e a equipe dele. Pra que o jogo fosse o mais realista possível, assim, em termos de movimentação. Não, o Zebra quebrou o braço e três costelas aprendendo a lutar. E um jogo. Essa parte é engraçada. E outra coisa legal que sobre como ele é chato, o Ferrari F55, né? Que é um arcade que ele lançou, que até tem um porte. F355. Inclusive é um arcade raro. Quem tem uma máquina dessas vale tipo uns 200, 300 mil reais, assim. Era uma Ferrari em tamanho real, que tinha três Naomis rodando, cada tela. É um arcade, tinha três telas, a tela da frente e as laterais da janela. 3 Naomi, mané. Era 3 Naomi rodando, entendeu? O som do carro, ele foi tirado, gravado várias vezes da Ferrari real, junto com a Ferrari que ajudou a fazer o arcade. Então todo o lance de troque de marcha, a física do volante, do force feedback, foi tudo pra ficar real conforme o carro. É um jogo excelente, tem som, tudo que é canto, aquela porra, pra poder você ter a sensação real que tá dentro do carro, sabe? É um cara que fazia as coisas com paixão mesmo, pra trazer o melhor que ele podia de tecnologia, que ele podia, se não tivesse tecnologia, tentava criar pra trazer o melhor pro jogador. E o melhor, cara, o cara era foda. Tem uma vez eu tava assistindo o Globo Esporte, E eu vi uma entrevista com o Rubinho, e ele falou que ele era muito fã do Yu Suzuki, que ele tinha um arcade desse de 300 mil reais na casa dele. É sério mesmo, né? Tá vendo? Olha só, é nessas pequenas coisas que o Barrichello samba no bonde do recalque, cara. Barrichello de brasileiro é foda. O cara foi o melhor Stig da porra daquele programa lá, Top Gear. Durante 1 bilhão de anos ele foi o líder da porra do ranking do programa lá, de quem faz o circuito melhor. Tem o fliperama do Yu Suzuki. Vão tomar no cu que não gosta do Barrichello, porra. Barrichello é irado. A SEGA chegou e deu... E assim, ele falou pra SEGA que ele tinha o projeto do melhor jogo do universo que para todos dominar, assim. E a SEGA, como tinha plena confiança nele, falou, toma aqui, você tem 80 milhões pra você gastar no seu jogo. Até então, tipo, aliás, 80 milhões não, 70 milhões de dólares. Isso aí somando os dois, né? Foi o que os dois juntos custaram. Deram na mão dele e falou assim, ó, produz aí a série de jogos que você quer. Ele queria fazer 13 jogos, se eu não me engano. É isso? 13. 10 mais 3. A SEGA conversou com ele e falou pra fechar em 3 jogos. E deu 70 milhões na mão dele. Ele pegou esses 70 milhões e fez um jogo. E falou, cadê o resto do dinheiro pra fazer os outros? Na verdade, também não era nem jogos assim, também não. Era capítulos, né? O primeiro Shenmue engloba 3 capítulos, o Shenmue 2, acho que é 2, e ele que não tava com as vendas do jogo, né, fosse pagar os jogos anteriores. Só que o problema é que o Dreamcast não tinha unidade bastante. Nem todo mundo que tinha Dreamcast comprasse o jogo daria pra pagar, entendeu, essa conta, entendeu? Era foda. E 70 milhões de dólares é o GTA V que saiu agora custou 140, né? Não, mas a SEGA deu 70 milhões pra ele fazer a série inteira. E ele usou esses 70 milhões pra fazer um jogo. Então daí nasceu o Shenmue. Que é um jogo fodão mesmo, mano. Agora fala bem do jogo, filho da puta. Falou só a derrota do dinheiro, fala que o jogo é de bom, seu viado. O jogo é mesmo, caralho. Cara, pra mim é, assim, sei lá, depois de Tetris é o melhor jogo do universo. Shenmue tem essa coisa toda de ter aqueles jogos dentro, né? Tem, você joga fliperama dentro dele. Ou fliperama, ou então Saturno na casa do Rio. Cara, filho da puta, não fala do jogo direito então, cara. Fala dessa porra. Vamos lá, qual que é a história do Shenmue? Então, a Shenmue é o clássico filme japonês, que o seu pai foi morto, resumiu pra caralho. E você vai treinar pra ficar mais forte, aprender artes marciais durante China, Japão, onde que for, ficar mais forte pra poder vingar seu pai. História basicamente matar o chinês, filho da puta que matou teu pai. Exatamente. Só que como todo desenho de japonês, só que levado de uma forma muito mais a séria, né? Cara, tem todo um lance sentimental sobre artes marciais, entendeu? Como se fosse o Jet Li naquele Rei das Armas, o Mestre das Armas lá, passa toda aquela estigma da arte marcial, do drama do cara, do crescimento como ser humano, que o cara tem que trabalhar, meu irmão. O cara não é um vagabundo. Tem todo um lance espiritual, assim, meio metafísico tem até. Tem toda uma filosofia por trás do jogo, entendeu? E o jogo, cara, tudo, eu falo hoje de Sky, nessas merda, tudo no jogo tinha um universo vivo, cada personagem, cada NPC daquela merda, tinha uma voz própria, tinha animação facial, o cara tinha a rotina da vida dele, entendeu? O cara ia lá comprar pão, ia comprar sushi, ia lá lavar o banheiro, depois ia lá dar o cu, ia lá, voltava, e você podia acompanhar a vida do cara todo se você quisesse, entendeu? Uma das coisas que eu achava mais foda no Shenmue é que a galera se deu o trabalho de modelar basicamente uma cidade inteira com extremo realismo. Porque, assim, se você quiser conhecer ali o Japão, pode jogar Shenmue, que é a mesma coisa. Sim, então, ele tirou fotos e fotos das cidades, das localidades, que nem um filme mesmo, e reproduziu aquilo ali em 3D no jogo, sabe? Foi muito bem feito mesmo. E outra coisa, a interatividade com os objetos é uma coisa que até hoje é difícil você encontrar. No Shenmue você pode abrir quase todas as gavetas que se encontra nos móveis, pode abrir os armários. Tu pega o objeto na sua mão e você vê seu personagem com o objeto na mão e manipula o objeto, entendeu? Você pode pegar, por exemplo, pô, um prato, um copo, um bonequinho de enfeite, você olhar aquela porra girar na sua mão. Você pode ir nos distritos e ganhar gachapão, você pode levar pra casa. Exato. Caraca. E você tinha que se ligar, e o jogo não pegava na sua mão não, tá? Não é jogo de noob não. O cara fala pra você, olha só, eu vou cair na porrada com você. Traz o Daigo aqui 7 horas da noite. Você não tinha como avançar o tempo. Você tinha que fazer suas coisas. Tinha que esperar até 7 horas da noite. Isso, chegava lá e acontecia, entendeu? Fora os eventos randoms que aconteciam durante o ambiente. O jogo tinha mudança de tempo em tempo real. Ele acompanhava as estações do ano. Cara, isso que o Metal Gear 5 faz propaganda que ele vai fazer agora, de mudar o clima. O Shenmue fazia há 15 anos, quase. Exato. Só numa nota à parte, tem muita coisa, que nem o Snow Call of Duty, que fala... É Call of Duty ou Battlefield, não lembro, que fala assim, caralho, agora a gente tem um IA pros peixes que desviarem de você. Mario 64, peixe já desviava também. Tem muita coisa sendo anunciada agora como novidade, que já era na tempo que vovó tinha peitinho duro. Exatamente, cara. 1900 Guaraná de rolha. É, o Shenmue, se saísse hoje em dia, com uma atualização gráfica, se ele não tivesse existido, e fosse sair agora, fosse o projeto atual, né? Ele ia ter esse problema de ser oriental e ia ter uma barreira de entrada mais no ocidente, talvez não tanto porque o Yakuza sai aqui, mas ele ia ser um fenômeno. Dos Dogs também, acho que é Sleeping Dogs. Sleeping Dogs é oriental. Mas Sleeping Dogs é um jogo americano, ele não é um jogo chinês. Enfim, só tem chineses, mas hoje o Shenmue seria um fenômeno absurdo. Com a quantidade. Seria. Acho que ele saiu. É só somar 2 mais 2, né? O GTA é um fenômeno e o Animal Crossing também é. Somos 2 da Shenmue, pronto. Então, nos últimos anos, ele. O Yu Suzuki ele anunciou que ele tava produzindo um MMO de Shenmue. Porra. Tomara que seja a terceira parte, né? Porque senão. Não, na verdade, ele ia produzir pra arrumar dinheiro pra terminar o Shenmue. Né? Exatamente. Ah, justo. Entendeu? E, cara, e outra coisa, imagina um jogo desse nível com combate de Virtual Fighter 4, que é impressionante, que é basicamente a mesma jogabilidade do Shenmue. Cara, foi o primeiro jogo com o Quick Time Event, do jeito que vocês conhecem hoje em dia, que meio pro chupo pau aí, God of War, etc. Quem inventou isso foi Shenmue, chupo, vamos tomar no cu. E, cara... É a verdade, não podemos negá-la. Exatamente. O Shenmue inventou e aquele Fahrenheit lá deixou do jeito que é agora. Cara, e outra coisa, uma coisa muito impressionante, que assim, cara, os cenários são impressionantes, rotina, cara. A nuance da história, tu se importa com os personagens, sabe? É bem construído, sabe, cara? É uma parada muito, muito bem feita mesmo. E um cara meu que gosta de porrada, que nem eu, Dag, viveu com essa cultura e tem essa aproximação, cara, tu vê muito, muito maneiro a importância que ele dá aos detalhes, cara. É coisa sensacional mesmo. É só jogando pra você ter entender o que a gente tá falando. Basicamente, se assim, você sente o peso por trás de cada golpe, cada contra-golpe, cada parada, cada porrada limpa, você sente o peso por toda de todo aquilo que não tem em nenhum jogo de luta ainda, desde aquela época. Inclusive tem a teoria aí de que o Ryu na verdade é o Akira, né, do Virtua Fighter. Você pode aprender Bajikwan também. Não, mas é porque eles nasceram no mesmo ano, 68, e o Ryu durante o jogo inteiro ele usa aquele band-aid na bochecha, né, e o Akira tem uma cicatriz na bochecha aqui do... Ele teria mudado de nome talvez pelo envolvimento dele com a máfia. Uma parada legal também no Shenmue que a dificuldade do jogo, ela é meio que, ela reconhece como você vai evoluindo jogando ele. Então, os inimigos, eles ficam mais poderosos quando o jogo reconhece que você melhorou no combate, assim. Isso também é muito foda. Então, assim, Shenmue realmente é uma coisa que... É uma dessas coisas que você não sabe explicar, né? É, cara, Shenmue, ele saiu muito antes do que devia pra fazer sucesso. O que a gente pode dizer é isso. Como o próprio Akira no Virtua Fighter vive dizendo, né, quando ele ganha, né, você veio 10 anos cedo demais. Quem não tiver aí no espírito de jogar Shenmue, o Diego lá no Phoenix Down, ele fez uma série de vídeos de gameplay do jogo. É, ele jogou, né? É. Então, dá uma conferida lá no Phoenix Down no YouTube que tem lá os vídeos. Mas acho que vale a pena. Vale a pena, é uma experiência diferente. Cara, não é algo que você vai ter na maioria dos jogos hoje em dia, assim. É. E o legal também é que o segundo, então, que o primeiro já é um setzinho. O segundo amplia o universo do jogo pra caralho, meu irmão. Você pode ir pra Hong Kong, né? Exatamente. Cara, e é muito divertido, que além de aumentar pra caralho, tinha uma coisa muito legal que é forfã pra passar o tempo. Podia ganhar dinheiro criando uma porrada com os outros, né, cara? Então tinha lá um ringue tinha lá. De rua. Porra, cara. Quer saber uma coisa engraçada? Sensacional. O Shenmue 2, ele se passa no mesmo lugar de onde fica o depósito e a loja da New Extreme. Oh. Então ainda podia fazer um contrabando. É, você vê. Quem quiser jogar Shenmue hoje, vai ter um pouco de problemas, porque é muito caro você encontrar Shenmue, assim, pra jogar. Porque ele não foi relançado, assim, foi relançado pra Xbox. Mas o jogo não é retrocompatível com 360, então você tem que ter um Xbox One pra jogar Shenmue e tem que gastar uma grana boa. E o Shenmue 2, se eu não me engano, no ocidente ele só saiu a versão europeia, o que consegue ser pior ainda porque é absurdamente caro, assim, não, você não tem nem versão americana. Ou você baixa o Pipipichu com o disco de boot lá do Dreamcast boladão e joga o pirata. Olha, eu não, enfim, não sei qual é a fonte aí do Carecucho, mas eu semana passada fui numa loja do subúrbio de Nova York, chamada Videogames New York, tudo junto, Videogames New York, e lá tem um acervo absurdo, assim, de jogo, tem muito jogo, tem um F-Zero lacrado na caixa. Caralho. $30, inclusive, quase comprei. Porra, velho, você tem que me dizer esse tipo de coisa. Então, acabei de te falar agora, e... Ele pro Brasil? Talvez envie, a gente pode procurar o endereço lá, e o endereço eu sei, mas a gente pode procurar o telefone e ligar pra lá. E o que acontece? Eu vi Shenmue vendendo lá e não lembro de ser caro, não. Eu tô olhando aqui no eBay agora, ó, tem Shenmue a $30. Mas a caixinha tá meio gozada, não tá, não? Rapaz, deixa eu ver o nome do vendedor, Leonan 3... tá gozado. Tá. Aqui, R$59,90 na Videogames New York. Aí, Videogames New York, R$59,90. Não acho caro. É, cara, tem aqui de R$28,00, de R$38,00, é um preço razoável, cara. Olha só, nessa Videogames New York, a coisa mais cara que tinha era o Chrono Trigger na caixa a $300. E Daigo, alegria, hein? O jogo do lado do Chrono Trigger, qual era? Também na caixa, bonitinho e caro. Não sei, qual era? Hagane! Oi! Como o Pyro dizia, jovem, Hagane! Oi, Hagane! Alegria do pai! Hagane! Puta que pariu, porra! Mas eu acho que, espera, vamos comprar o Shenmue, todo mundo aí. Acho que a gente tinha que se juntar todo mundo aqui do Baixo de Soco, escolher um jogo assim, nebuloso, pra comprar todas as cópias, reter todas as cópias do mundo e especular e fazer uma inflação. Compra, por exemplo, Shaq Fu, compra todas as cópias do mundo. Aí, que ainda não foram destruídas, né? É, aí a gente começa a falar, porra, como o Shaq Fu é foda. Cria o culto do Shaq Fu, pra Shaq Fu virar uma coisa cult, tarantinesca, assim. E aí a gente vai ter todas as cópias, a gente vai vender todas por um preço inflacionado. E aí a gente, sei lá, publica um estudo na American Journal of Psychology de como a gente manipulou a opinião do mundo e a economia foi junto em função disso. Acho que dá uma... É, vamos trabalhar isso aí. Zoar a galera com o Shaq Fu, cara. Perfeito. Mas agora vamos terminar o programa. A gente pode fazer isso com Primal Rage, né, também. Pode, com aquele jogo de 64 também, que a capa é um cavaleiro com a espada pra baixo, assim, que é um... Mace! Vamos fazer com o Mace também. Cara, eu fui o único que gostou de Shaq Fu, né? Puta que pariu. Foi. Não, você é doente, filho, você é doente. Eu já te disse isso várias vezes, eu já lhe encontrei na vida real, na sua cara eu já falei que o senhor era doente, o senhor não se preocupe quanto a isso. Toda vez que a verdade precisar ser dita sobre sua pessoa, você pode confiar em Douglas Santana do Rio. Caramba, Pivoto, essa loja Videogames New York realmente tem um preço bom. Tô vendo aqui a edição de colecionador do jogo da Hatsune Miku de PSP, tá um preço muito bom. Olha o que o cara vai olhar. Tô te falando. Então, um rave de lá da Videogames New York, ficou meu amigo. Já pode mandar aquele dinheirinho que você ficou me devendo, tá? De da propaganda adiantada. Falou? Falou, David, um abraço aí. Então vamos acabar o programa aqui. Episódio 152 do Dreamcast. E pra concluir esse programa aqui, Pyron, é hora do listão. Tá na hora do duelo. Vai, começa. Dois jogos. É, quantos jogos você falou? Dois jogos cada um, digamos assim. Ah, dois jogos é Sonic Adventure e Shenmue, cara. Boa. No meu caso, seria Technomancer, da Capcom, e JoJo's Bizarre Adventure Heritage for the Future. Da Capcom. Cuxo. Virtual On e Super Magnetic New. Boa. Que horaços? Quake 3 e o Lodos War. Chacal, tá aí ainda? Opa, cara, eu tô aqui, mas tipo, sinto dois jogos ainda bem, cara. Fala dois aí. Dois joguinhos. Você tá tipo correspondente no Iraque, tá maneiro, Tovaz. Fala. Tá zoado. Tá ótimo, mas dá pra entender. Tá bacana, manda ver. É, cara, Crazy Taxi, até hoje estou tentando dirigir o Wind of Spring da merda. Ixi! E, pô, tipo, eu teria que repetir. Não, vou botar o Marvel vs Capcom 2 pra não repetir o Shenmue aí do Pyron. Ah, Shenmue é o Arconcua. E pra mim, o Capcom vs SNK 2, que é o jogo de luta que eu gosto pra caralho e a única versão de console boa era do Dreamcast. E Ikaruga, porra! Ikaruga, caralho! É, chupa meu pau. Ikaruga é sensacional. Rimou até. É bom isso. Pô, mas aí. O Chacal podia falar o amor dele, coitado aí. O amor dele que a gente pelo Dreamcast aí, coitado. Quer chamar o amor dele e não falou. Os caras falaram uma frasinha aí. É, uma frase só. Do seu coração, jovem. Do seu coração. Solta ela pra gente aí. Pô, cara, não tem uma frase do coração não, cara. Dreamcast foi um videogame que marcou a minha adolescência. Eu fui uma das primeiras pessoas que eu conheço a ter Dreamcast, uma das únicas durante muito tempo. Então, assim, foi um videogame que trouxe muita gente pra minha casa. Foram muitas horas de diversão pra galera, pra molecada. Então, pô, tipo, Dreamcast marcando geração aí. E é só isso aí, galera. É, essa parada do nego ir pra casa dos outros por causa de videogame a gente conhece bem por aqui, né? Opa! Opa, como não? Ah, uma última coisinha. Eu fico procurando Dreamcast em filmes antigos e eu percebi que tem um você Dreamcast... o quê? É, eu fico procurando pessoas que tem Dreamcast em filmes antigos, assim, tipo... filmes americanos e tal. Aparece o quarto do adolescente e aí tem um Dreamcast lá dentro. American Pie, tem algum? Tipo isso. Não, o último que eu consigo me lembrar é aquele filme que o Jack Chan luta contra o Jet Li, sabe? O aluno dele, ele tem um Dreamcast no quarto. É o... Cara, no Patrulha das Crianças tem Dreamcast o perdido, né? Também tem. Ó, oh, o Chacal lembrou aí que o My Wife and Kids tem um Dreamcast. O Kyle Jr. tem um Dreamcast, é isso mesmo? É. Eu acho que é isso, é. Cara, então, já que você falou de My Wife and Kids, procura o nome da atriz que fez a Cad. Parker McKenna Rose. No passei aqui na pause. E ver como é que ela tá hoje em dia. Que ela tá com 18 anos, moleque. Qual o nome dela? Fala aí. Parker McKenna Posey. Parker McKenna Posey. Eu só falo isso. Procurem no Google Imagens, moleque. Poderoso. Cara, sabe o que eu lembrei agora? Porra, vocês falando aí do Dreamcast em filmes e tal. Eu lembrei que aquele meu amigo que me prestava o Dreamcast... O Leonan. Ele poderia muito bem ter sido o Leonan, cara. Que ele chegava lá em casa, às vezes, com os filmes lá. Falou, cara, olha só. É uma orgia estilo grego, cara. Tem umas colunas gregas, várias mulheres peladas na água. O cara ficava vendo um pornozão no Dreamcast, cara. Tá certo. Acho válido, né? Cada um tem um Leonan na vida. Enviem seus e-mails para eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Na postagem tem os links aí das mídias sociais do Baixo Frente Soco. Eu tô cansado de falar. facebook.com/baixofrentesoco, Twitter, Adil. É, Adil, buceta. Instagram, Tumblr. Google Plus, Foursquare, Twitch.tv. Tô tentando pensar alguma coisa de ICQ do Baixo Pessoa. Caralho! Canal de Link do Baixo Pessoa. O SBS do Baixo Pessoa. O Chatwall Baixo Pessoa com 16 a 20 anos. Tem tudo aí, tá tudo. Essa é a sua trozoba, a trolha. E é isso aí, galera. Joguem Dreamcast, emule, enfim, façam o que vocês quiserem. Relaxem e gozem, que vocês esquecem de todos os Leonans. Até semana que vem, que eu não sei se vai ser o game o Xbox, porque não estamos procurando quórum ainda. É. Se acharmos, se não, vai ser eu, o Daigo, o Pyron, e a gente vai chamar o Tengu Maru pra falar daquele Iron Wolf, qual é o nome daquele jogo? Metal Wolf Chaos. Muito bom, melhor do jogo. Do robô lá? Do robô do presidente americano. Puta, que robô. Jogo foda. Melhor coisa que eu já peguei na minha vida pra jogar. Mas é isso aí, galera. Até semana que vem. Um abraço, obrigado a todo mundo. Valeu, Chacal. Valeu, Caricucho. Espera, eu tenho uma coisa a dizer. Uma única coisa a dizer. Diga. Quem falou que a gente só fala de videogame da Sony, de PlayStation, é pra você sentar num poste, seu filho da puta. Achou que isso ia ter problema de PlayStation? Aí depois saiu do GameCube, você achou que você ia ter PlayStation da Nintendo. E agora? Vai falar o quê, porra? Vai levar um tiro nesse cu, filha da puta! Até porra, semana que vem. Tengo, babaca. Ah, valeu. Muito fazer bom. Fazer um sopão pra nós que tomar. Agora sim vai ter o jogo da Microsoft, eu já não garanto, eu não sei. E aí xinga mesmo, eu quero mais que se foda. Tchau.